Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatá, o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Que legal, tá começando a edição do Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome da nova linha Honda CG 160. Novo design, novo motor, novas emoções. Também aqui em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. E aí? Opa, e aí, Dudu? Tudo bem, tudo bem? Tudo, seu Domênio? Opa. Tranquilo? Sexta, né, Domênio? Chegou, né, RG? E aí, Dudãozinho? Chegou. E aí, Beijinha? Hoje, convidado legal, hoje, hein? Que legal. É? Eu não sabia, bem. Quando eu vi lá, falei que legal. Cara. Não, porque a assessoria de imprensa dele me ligou. Ah. Tá marrenta assim, com assessoria e tudo mais? Antigamente... Olha, você vai falar, hein? Não, antigamente, você não vai falar nada, você é convidado. Fone dele aí. Antigamente... Tá com assessoria de imprensa? Não, porque antigamente... Pô, legal, vamos. Agora não, assessoria de imprensa. Lembra? Oba, porra, meu, sobrou ingresso pro jogo, dá pra gente ir, lembra? Assessoria de imprensa. Ah, mas tudo bem. Isso é porque o cara cresceu, alguém tem que crescer na vida, meu velho. É, mas a humildade é o segredo do sucesso. A humildade é a mesma. Olha, fiquei assustado agora. Assessoria de Estevão imprensa. Soares! Aê, Estevão! depois você pergunta pro assessor dele quando ele me ligou, qual foi a minha resposta? Vamos ver se o assessor dele tem coragem de falar. Porque ele só fala palavrão, mas primeiro, Domênico, eu queria falar uma coisa assim. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente. E segundo, eu venho falar em nome de uma coletividade de Higienópolis. Achei que era a comunidade, da, a comunidade. Dá licença, o que vai falar? Calma, deixa ele falar. Deixa ele falar. Não começa a ameaça Andinho, não. Eu tô trazendo, né, um abaixo assinado. Certo. Né, da rua Veiga Filho, com a Brasílio Machado. Tá. E pra falar, né, pra comunicar pra você tomar. Realmente hoje você tá comandando o programa, tava vendo ontem. O Sombra tá, né, tá de folga. Tá em Barça. E esse abaixo assinado, RG, é pra tirá-lo do pedaço. E vou dizer pra você. Isso não vai ser difícil, não, hein? Não acho difícil. São não. Pessoas, inclusive, da comunidade dele que participou e assinou. Não o querem mais. Porque é indesejado. E sabe, no pedaço. E vou te falar. Tá fora de normal. Quer saber quem vai encabeçar esse abaixo assinado? Pode falar. Quer saber? Renato. Conhece? A Renata conhece a Renata? Conhece. Ela tá louca pra que isso aconteça o mais rápido possível. Olha, e os dois pequenos. Ah, mas você não tem a dúvida. Os baixinhos também. Eu, como eu não vou falar com esse cidadão diretamente, RG, eu pediria que você que comunicasse a ele, pra ele tomar cuidado também quando ele andar ali, viu? Quando ele ficou fazendo a corridinha dele matinal. Eu acho que quem tem que tomar cuidado é você, porque ó, pode ter acabado o café, o açúcar. É, entendeu? O senhor sempre tá batendo na porta do Estevão. Todo pedindo, pode, né, ter Estevão, acabado, velho. Não aguento mais, não. Não, mas hoje, tá, Estevão, certo. Parabéns, então, que legal, Eu tô muito feliz que você. Primeiro que você tá nativo aí, muito, muito bacana que você tá nativo. Você vai levar a Portuguesa de novo. Pra segunda divisão, pelo menos. Você vai levar pra Série B. Tô muito feliz. Legal. Você sabe que além da nossa amizade, eu torço muito por você. Então, brincadeiras à parte. Ah, claro. Espero que você suba mesmo com a Portuguesa. Que a Portuguesa reconheça também o que você tá fazendo lá. Pô, bacana. Muito feliz. Isso é aquela última vez que você esteve aqui, você já foi direto, Estevão? Ou ainda deu uma... Não, foi depois, que é um tempo parado, né? Eu agradeço, Benjamin, né? Estamos brincando. E vocês aqui, a gente está sempre com as portas abertas, né? Mas profissionalmente, para mim, foi muito bom essa volta, né? Depois de um ano e pouco parado, e estava, inclusive, muito desgostoso com a profissão, né? Estava em dúvida se queria continuar ou não, se talvez fosse... Não, você pensou nisso, Estevão? Pensou mesmo? Você tava, mas... ir para uma outra... Mas você estava resolvendo problemas também, né? Também. Teve o problema do meu filho, graças a Deus foi superado, mas o principal era isso. E a Portuguesa apareceu num momento legal... E mais feliz ainda porque é a terceira passagem minha na Portuguesa. Ah, legal, em 82 como atleta, em 2008 como treinador e voltando agora. E no momento ímpar da Portuguesa, né? O momento onde o clube vivia, né? Ainda vive, pô, momentos difíceis. Ruim, né, cara? Ruim. E o futebol pior ainda, porque o futebol vinha de todos aqueles escândalos atrás aí no brasileiro. Um descenso no Campeonato Paulista e a gente, nesses três meses e pouquinho aí, conseguimos... Uma lambança, bastante, né, velho? Conseguimos ajustar bastante e a equipe está aí prestes, certo? A 180 minutos para voltar. Legal. A Série B, o que seria um passo muito grande. Teu contrato vai até quando? Meu contrato termina no final do Campeonato Brasileiro. Tudo depende desses dois jogos. Depende do que vai acontecer, então, nesses dois jogos, né? É, o futebol é muito dinâmico, né? O trabalho vem sendo legal, os resultados, né, estão muito bons. Está existindo uma integração muito grande entre o time da Portuguesa e a torcida da Portuguesa. Então, é uma coisa legal. Mas vamos, estamos aí, estamos trabalhando bastante. Amanhã já entramos em regime de concentração. Só para as pessoas segunda-feira entenderem, né? Viajamos para Goiânia para jogar quarta. Estevão, só para as pessoas entenderem, a Série C é diferente da A e B. A e B são pontos corridos. A C é dividida em grupos, né? São aí dois classificaram... grupos. O grupo A, que é o grupo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Classificaram quatro clubes. Quatro equipes. E o grupo de baixo. E o grupo de baixo, do Sul, classificou Sudeste, quatro. E a Lusa ficou entre os quatro. Aí joga agora um enfrenta com... mata-mata agora, mata-mata. O primeiro do grupo A contra o quarto do grupo B. E assim, terceiro? Assim, nós ficamos em segundo lugar. Segundo primeiro lugar. Foi Londrina. Vocês pegam quem? O terceiro do outro lado? Nós pegamos o Vila Nova, que foi o terceiro. O terceiro primeiro jogo lá, certo? Né? Primeiro jogo na quarta-feira. Vai ser lá? Em Goiânia. Tá. Tem gol fora, Estevão? Tem isso do gol fora. Tem gol fora. Coisa da Copa do Brasil. É um mata-mata muito complicado. E temos o retorno dia 17, no próximo sábado. Então, são dois jogos. Passou por esse, vai ficar quatro para disputar o título, mas aí os quatro sobem. Já está. Né? E aí está sacramenta. Já está um acesso. Eu conversava essa semana com o Luiz Iaúca, né, que é um dos benfeitores da Portuguesa. Nós estávamos lá no Canindé, estávamos tomando um negocinho, batendo um papo depois do treino, e não sei quem falou para ele. Mas nós vamos ser campeão. Ele falou, eu não quero ser campeão. Eu quero subir, né, pô? Foi engraçado, né? Engraçada a fala dele. Mas, Estevão, o jogo tá marcado pra onde? Lá no... O jogo é pro Serra Dourada. Serra Dourada mesmo? Na quarta-feira, dia 7, aquela grama 30, alta. Campo grande, comprido. Umidade do ar bem baixa. Ruim, né? Estevão. A sorte nossa é que o jogo é 20h30. Então, pelo menos menos mal, né? Esse calor, o sol de Goiânia. O Estevão vai falar muito. Quarta jogo, Estevão, esse jogo? Quarto. O jogo é 7. Quarta agora. É 7, quarta-feira. E o jogo de volta é dia 17. O Estevão, no Calendé, às 19 horas. O Estevão vai falar muito disso aí também. Tenho muita curiosidade de saber, né? Que, da Série C, que é totalmente diferente da Série B. Totalmente diferente. Mas dá parabéns também para português aí. Pô, e dá um abraço aqui no Carlos Ferreira, que é do marketing da Portuguesa, que tá aqui olhando feio pra gente, mas ele é só o olhar, ele não é esse cara mal todo. Eu pensei que tava bravo. Não, agora ele riu, ele quebrou, porque o Estevão é um cara bravo. Então, o Estevão fala, parece Capitão Cagão, aí depois todo mundo bravo. Tá acabando a voz ainda, Estevão? Tá, chega no fim, hoje só depois do treinamento. Mas você tá falando muito bem, Benjamin. Eu queria até dar parabéns pra ele, pô, porque esses caras da Portuguesa, a gente brinca aqui, zoa, mas, pô, esses caras estão literalmente tirando leite de pedra. Sim. Vendendo o almoço, como diz, para comprar janta. Esses caras, até o Estevão, o Carlos Ferreira, todo mundo, esses caras estão fazendo por amor à arte mesmo. E ninguém tá ganhando dinheiro. Ganhando que eu sei, o português tá pagando, mas não é nada demais. As pessoas estão se dedicando. Pô, e com tudo isso, o Carlos Ferreira do Mar da Portuguesa ainda trouxe. É a primeira vez que vem alguém do marketing de algum clube, meu menino. Sim. Que trouxe 11 presentes. 11? Todo mundo. E mais, gente. Ele trouxe legal, kit com camisa portuguesa personalizada pra cada um. Cada um tá ganhando camisa da Lusa com o nome. Que bacana. Legal, o nome. Bacana. Então, legal, parabéns, velho. Ô, Carlos Ferreira, dá um oi aí. Não precisa ficar com cara de mal, não. Dom Benja tá escrito. Porra, olha que style, cara. Dom Benja ainda. Legal, boa noite, hein, cara. Cinco, tá, eu de que volante, agradeço, né, a oportunidade do Estevão estar aqui e eu representando o marketing, né? No nome do vice-presidente lá, que é o Castanheira. É, mas realmente a gente conseguiu tirar leite de pedra, como você falou. E nós batemos vários recordes na Série C. Inclusive hoje nós estamos com 84 patrocinadores. Cada jogador joga com o nome de uma padaria, ou de um motel, ou de uma pizzaria. Cada jogador tem um... Cada jogador tem um camisa, patrocínio, tá, diferente. E através desses é que acabaram de vindo poder os Masters. Tá. Porque a gente investiu no comércio, pro comércio... Legal. Você faz o que profissionalmente, ô Carlos? É, eu tenho uma empresa de surf, né? Eu tenho uma empresa de surfwear. Eu tenho duas marcas de surf, né? Qual que é? Pode falar. A Pode falar. Perfect Waves. Ah. A Perfect Waves, que já tem 28 anos. Famosa. E tô com a Vextor, que é mais street, skate, 5 anos. E lá no marketing a gente tem aproveitado bastante essa parte do comércio, porque na Série C, como é que você ia fazer, já que ela não tem televisão, como é que você pode convencer uma grande empresa a investir na camisa da Portuguesa? Vai aparecer aonde, né? Então a gente teve que juntar a colônia portuguesa, começamos pelas padarias, que o sindicato da panificação são 6 mil padarias em São Paulo, e depois que as padarias começaram a aparecer, aí... A indústria de panificação, de insumos para panificação, quiseram entrar na camisa. Depois uma empresa de chocolate que vende na panificação. Mas só explica um negócio. Por exemplo, esse negócio das padarias, funciona como? Cada padaria dá uma, paga por mês? Ou ela patrocina por jogo. Por jogo. Quando nós começamos isso, começamos no jogo contra o Londrina. Faltavam 9 rodadas. Aí, quando a gente chegou com essa ideia, teve dono de panificadora que já pagou as 9 partidas que faltavam pro campeonato. Ela comprou 9. Outros com menos dinheiro, um pouco desconfiado, compraram 2 partidas e no fim foi juntando. No primeiro jogo tínhamos 13 panificadoras, no segundo já tínhamos 38. E aí depois da panificadora, aí apareceu o sindicato, que tem um outro sindicato que também é de portugueses, que tem bares, restaurantes, motéis, hotéis e similares. Tudo na mão de português. Além da parte de ainda tem muita coisa, como posto de gasolina, um monte de coisa que vai ficar pro paulista, porque nós ficamos devendo espaço no uniforme para poder atender todos. Tá certo, os caras estão resgatando a portuguesa, tá vendo? Inclusive, viu, Domênico? Muito legal. Só um minutinho. Falando em motéis aqui, eu tenho aqui, né? Eu tenho 3 vouchers para motéis. Um é pro Portuga, que não está aqui. Não veio. É, e tem 2 pro ouvintes. Eu queria até dar uma ideia. De repente, para sortear. Para o ouvinte que ligar e falar quem que o rei... Qual foi o jogador da portuguesa que o rei Pelé, nos anos, acho que 60, né? O rei Pelé, numa entrevista, denominou de o príncipe do Canindé. O ouvinte que ligar... Que ligar se eu responder, souber. Seria legal? E ó, quem respondeu... Dois vouchers aqui do Marcelo. Se eu responder, eu ganho um? O vai nome dele, não, você não. Não, você não. Quem Viana Castelo é o motel. Quem respondeu, só vou dar uma dica, tá, viu? O primeiro é uma vogal que tem um som, mas é um nome familiar, mas é uma outra vogal que começa, hein? Mas, ó, muito legal, viu, certo. Carlos Ferreira? Parabéns, legal, vocês parabéns, aí. Parabéns, meu, parabéns. Muito obrigado. Agradeço mesmo em nome da portuguesa e quero agradecer a uma coisa que não acontece há muitos anos na portuguesa. A portuguesa é um clube de 95 anos, com uma marca muito forte. E nós conseguimos resgatar o português mesmo, ou aquele luso descendente. Voltou a acreditar na portuguesa, voltou a acreditar no time, a torcida também, os investidores. E a portuguesa realmente, ela mostrou que é muito forte. Eu vou te falar, legal. Quando subir, viu, Carlos Ferreira, quando subir... Vai subir. Não, tenho certeza que vai subir. Eu tô torcendo. Além do que... Além do que, cada Estevão também, eu ficaria muito, por Estevão mais também, feliz. Eu gosto de Estevão. Ó, viu, Carlos Ferreira? Quando subir, não deixa os sanguessugas voltarem, viu? É, porque os caras são loucos para voltar. Porque sanguessuga lá, no teu clube, tem uns ali, e não são poucos, que botaram a portuguesa nessa situação... E agora que vocês estão roendo, não é nem osso, que vocês estão roendo, não é nem osso. Vocês estão comendo, né, não vamos falar o quê. Aí na hora que voltar pra Série B e começar aquela coisa... Aí os caras querem voltar, Viu? Não deixa os sanguessugas voltarem lá pra botar de novo, viu? E há que se elogiar realmente, o Carlão tá falando com propriedade, né, o trabalho desses dirigentes, né, ele citou o exemplo do Castanheira, eu sinto o exemplo do Antônio, do Dunga, né, que é o vice de futebol, com seus diretores, com o Cabral, tem mais o Márcio, né, o pessoal... Todos, o Maurício do CT. É, o Maurício do CT, que o CT da Portuguesa hoje é um brinco, ninguém sabe disso. Ninguém imagina como é o CT da Portuguesa, ninguém fala. Ecológico ali, né? Parque ecológico é maravilha, né? E eles estão fazendo uma coisa, ou fizeram uma coisa, certo, com toda a dificuldade, fizeram uma coisa bem perna de anão, RG. Sabe o que é perna de anão? Sim. Então, é salário pequeno, mas estão cumprindo. É. Isso então, é bom. Isso os é bom. Atletas, os atletas compreenderam isso aí. Tá. Então, de parabéns e, mesmo. E é melhor receber pouco, mas receber em dia. Receber, né? Do que o cara prometer um salário mais alto e não poder receber. Um abraço pro Rui. Ó, o Ruizinho tá te mandando um abraço aqui. Um abraço, meu querido Rui. E pro Márcio, treinador de goleiro da Lusa. Isso, maravilha. Não, inclusive, por falar na Portuguesa. O Márcio é o personal dele, né? Também? Parece-me que é. Olha, um abraço também aí pra galera da Portuguesa. O Benji tava falando a respeito do carinho da Portuguesa conosco aqui do Estádio 97. Sim, sim. Eu agradeço também. Estive recentemente, inclusive não tive a oportunidade de encontrar o Estevão naquela oportunidade lá, mas eu fui fazer uma matéria lá pro Fox Sports, eu e o Flávio Gomes, pra bater uns pênaltis no Tom aí, que é goleiro da Portuguesa lá também. Eu fiquei sabendo. Foi bem legal, foi bem bacana. Eu queria agradecer aí o carinho de todo mundo da Portuguesa também. Eu concordo com o Benja na segunda parte, quando ele diz aqui a respeito dos sanguessugas. Na primeira parte, não? Também. Ah. Na primeira parte eu concordei, agora legal. Na segunda parte também. Ufa. Com relação aos sanguessugas. Porque a colônia portuguesa, ela é uma colônia muito forte, financeiramente falando. Se o pessoal sentir confiança e sentir que o clube pode realmente dá bons frutos, que a Portuguesa pode ser séria novamente, eu tenho certeza que a colônia vai abraçar o time e vai apoiar. Mas é complicado você pedir talvez um auxílio, inclusive financeiro, para uma pessoa, quando ela olha para dentro da diretoria e não sente confiança. O pessoal olha, pega e fala, tipo, esse cara aí, eu vou colocar meu dinheiro aí. O pessoal fica meio receoso. Eu espero aí que com o trabalho de vocês, do jeito que vocês estão fazendo, e vão levar a Portuguesa assim para a Série B novamente, e consequentemente, com um bom trabalho, a Portuguesa retornará para a Série A. Eu tenho certeza que a colônia portuguesa vai se unir e vai abraçar o clube. Com certeza. Bom, valeu, obrigado, viu, Carlão? Valeu, Carlos. Obrigado pela camisa. Obrigado mesmo. E obrigado pela camisa, verdade. Mas olha, isso falar... não vai ficar assim, não, viu? Depois nós vamos ter uma conversa muito séria. Muito tá bom. Sério. Porque, porra, você trazer motel pro cara que não come ninguém é sacanagem. Porra, de brincadeira. Aí complicou, hein? Então tá certo. Daqui a pouquinho o ouvinte vai poder conversar com você. E se você der um voucher pro bar, também não adianta nada. Não, não adianta. Porque o bicho mora em motel. É verdade. Ô, seu Bento. Tudo bem, Domênico? Tudo bem, tipo a ventinha do seu Bento. Ô, seu Bento aí, gente. Tudo bem, isso fazia tempo que não aparecia por aqui, né? Tava lá na Brasível, cidade de Mococa, isso? Tava lá em Mococa. Tá certo. E agora vamos com as principais agremiações, né, seu Bento? Já com o som português? Já. Nós. Nós. Aí, ó. Domênico. Pode falar, seu Bento. Robins, é Roberto. Nossa, ganhou uma camisa aqui. É, legal demais. Seu Bento, daqui a pouco, aí, ó. Tá vendo? Bora. Ó. Diga lá as novidades. Robins, é Roberto, não devem jogar. Contra o Chapecoense. Robins, não, mas eles também não nem precisa. Olha. Não dá. Chapecoense tá lá embaixo. Ah, Chapecoense agora tá voltada pra sua missão. Olha que não, hein? E o Parmeira que deve ganhar deve fazer sua estreia em breve, o Felipe Gabriel falou que tá vindo muito bem nos treinamentos. Pode ser que ele estreie. É, pode até tá falar de ritmo e tal, sim, mas Marcelo Oliveira quer usar ele aí. Falou que tem um bom toque de bola, tá indo bem nos treinamentos. Certo. Já trabalhou com você, né? É, muito bom jogador, Estevão. Bom, Estevão. Tá hoje, foi meu jogador na Portuguesa. É, bom. Acima da média. É. Vai bem, Verdão? Vai jogar muito. E ele deve ter feito uma boa intertemporada agora. É. Tá aí, parece que há 2 meses já no Palmeiras, né? Tá. Mas então, já faz o tempinho. Mas deve ter feito um recondicionamento físico, porque ele tá fora do país. O moleque joga muito, mas joga muito. Legal. Joga. Ô, Estevão, o Palmeiras passa pelo Fluminense? Ah, eu acho que passa, né? O Marcelo conseguiu encaixar. E quem encaixar. Que vem do lado de lá? O Marcelo conseguiu encaixar bem. Eu acho que quem você acha que vem? Santos ou São Paulo? Difícil, hein? O Santos tá difícil de marcar. Hein? É. A molecada do Santos tá. Você acha que chega Santos? Jogo difícil, sem prognóstico. Eu acredito clássico, que o Palmeiras passa o lado de cá. Palmeiras, até pela instabilidade do Fluminense e pela estabilidade do Palmeiras. Lá de lá é a coluna do meio. É difícil ali, né? É um clássico, né? Tá certo. Daqui a pouco eu vou falar também do Santos, o futebol, porque o Santos também passou ontem, Dodô, né? O futebol tá imprevisível, hein? Ninguém apostava que o Fluminense passaria pelo Grêmio. Ah, eu falei aqui. No Fluminense? Eu falei aqui que, olha, vocês estão descartando o Fluminense. A única chance do Fluminense chegar... Eu não confiava. E eu falei que eu não confio no Grêmio, nunca. Eu falei assim, olha, não sei. Tudo bem, se tivesse que apostar, até apostaria no Grêmio. Porque o Grêmio em casa, não. Mas foi 0-0, então, um gol fora. Difícil o Grêmio, velho. Todo entendeu? Ano. Então, assim, e a única chance do... Eu tô com medo desse jogo também do Palmeiras e Fluminense. A única chance do Fluminense chegar na Libertadores é esse jogo aí. É a Copa do Brasil, porque os caras não têm mais chance, mano. Tem. Mas o Domênico. Você acha que ele tem chance? Não, não. Não tem. Não, pela bola que o Fluminense tem apresentado. Esquece. Né? Brasileiro esquece. Não, pela bola que é apresentado, matematicamente até tem chance. Mas pela bola que tá jogando, não. 37 pontos. Não, matematicamente tem chance, gente. Tem chance. Claro que tem. Tem. É, o Fluminense ainda disputa 30 pontos aí no campeonato. Lógico, todos têm. Mas pela bola chegar. Que é apresentado na prática aí, possivelmente não. É. Mas, ô Domênico, você temeu o Fluminense? Não, não desses sou... times, desses mano, times que avançaram na Copa do Brasil, o mais fraco é o Fluminense. Peraí, mano, mas eu não falei que é mais difícil enfrentar o Santos, não, o São Paulo? Eu estou temendo o Fluminense. Não, acho que o Palmeiras passa. Mas eu tenho que ter o pé atrás, mano. É um jogo difícil. Ah, o Palmeiras ele pegou o adversário mais fraco que mais poderia fraco, pegar. Não, lógico que concordo, é. Não concordo. O Grêmio é muito mais forte que o Fluminense. Nós não podemos deixar de levar em conta também, né, a performance do Marcelo. O Marcelo, né, ele é bi-vice-campeão com o Coritiba. É um treinador calhado nessa competição. É. Então isso representa. Chegou contra o Palmeiras, depois chegou contra o Vasco. Isso representa muito também. Um jogador que é acostumado. Ah, mata-mata. Mata-mata, acostumado a chegar em finais. Só espero que não seja trivice, hein? Eu acho que. Mas aí é uma diferença. Daí, mas é uma diferença grande entre Palmeiras e Curitiba. É. Não, tô dizendo, se chegar lá, né? É outra coisa. Bom, depois ele foi, né? Depois foi bicampeão brasileiro. É verdade, depois foi, já tirou aquela, né? Tirou a nhaca. Tirou a nhaca. Boa, obrigado. Então, peixe, vamos lá. Ah, que ganhou ontem, RG. Passamos. Ah, mas era já era esperado, né, RG? Qualquer resultado que fosse o contrário, a gente ficaria assustado, né? O que não era esperado era tomar dois gols do Figueirense. É, isso que assustou, né? É, mas aí sempre aquele. Tirou o pé também, sempre, né? Aquela relaxada, né? Sempre jogo treino, né, RG? É, e joga pro relaxo. Tava 3-1, tira o pé. Teve uma hora que começou a jogar pra galera, aí dá aquela porra do toquinho, isso mexe com o adversário. Mesmo porque galera começa a gritar olé. Quando tava 3-1, né, RG? Só, o resultado, o único resultado que era só a derrota. Só a derrota, né? Então, difícil, né? Tinha que fazer mais dois, né? Mais três, né? Chegou a fazer um, mas não fez três. Peixe agora recebe o Fluminense, né? Domingão, 16 horas na Vila. Com o Lucas Lima em campo. Vai, já volta o Lucas. Volta o Lucas Lima. Ah, bem lembrado aqui, desculpa. E de olho, né? O Bruno falou que o Marcelo é tri-vice. Ele perdeu pro Galo ano passado. Ah, Cruzeiro e Galo. É verdade. O Coelho já é tri-vice da Copa do Brasil, o Marcelo. Que medo. Mas é isso aí, RG. Uma hora bate, uma hora entra, irmão. Vai ser agora que vai entrar. Ô, Estevão, pelo início do Santos em 2015, aquela debandada de alguns jogadores, aquela muvuca que foi quase igual a Lusa, né? Aquela complicação. Né? Chegando perdendo os jogadores. É chover no molhado essa molecada do Santos, cara? Olha, RG, eu costumo falar uma coisa aí com propriedade. Eu acho que tem alguns clubes, eu vou citar. Né? Primeiro Santos, Português e Guarani. Esses clubes são que nem Tiririca. Tiririca é aquela erva... ruim, quanto mais você pode. Mas tira, mas é possível. Mas ela aparece. E o Santos, a Portuguesa, sim. Certo? A Portuguesa também agora, eu lancei 8-9 garotos que vieram da base, estão no elenco profissional. Tem garotos aí incríveis. Tem o lateral direito Cascardo, que acabou brigando na justiça, saiu. Tem o Luan Pérez, um baita de um parzagueiro de 21 anos, Vinícius. Ou seja, né? E o Guarani também, quando você pensa que tá morto, aparece. Não vai, né? E o Santos incrível, é brincadeira. Né? O incrível, Santos, cara. E o Santos, mas eu acho, eu tenho até alguma coisa, eu acho que talvez o Santos, algumas coisas foram decisivas. E acho que principalmente até uma delas foi a saída do Robinho. Certo? Com toda a categoria do Robinho, com todo toda parte a performance. Em parte concordo. Mas tinha o Robinho... quem mais? O Ricardo Oliveira e o Renato. Três jogadores acima de 30. Sim. Você tirou um, tá? E pôs os garotos, deu chance para os garotos entraram, arrebentaram. E a chegada do Dorival, acho que foi primordial. Né? Fechou, né? Vila, aí fecha. Conhece o ambiente, conhece realmente, né? Conheceu os bastidores e deu liberdade a essa molecada. Tinha saído numa situação especial... Eu acredito que se não tivesse saído todos esses títulos, o Dorival já estaria aí com um monte de títulos. E acima de tudo, né, RG? E acima de tudo, realmente essa volta dele foi uma volta para ele precisando. Exatamente. Porque verdade. Ele deu cabeçada. Verdade. Chegou a dirigir no Brasileiro, dois ou três clubes. Ligou a metralhadora. Atirou muito. Para ele foi primordial também. Voltou mais experiente. E com os pés no chão. Tá? É isso aí. Agora só nos resta torcer para que o Palmeiras tropece e a gente ganhe do Fluminense. E bora! É isso aí. Como assim? Tropece? Ué, que é isso? Ué! Nós precisamos chegar no G4, velho! Ué! Pera! Ué! Qual foi? Pera! Como pera? Você tá porque, louco? Pera. Aí, pera. Não combinamos uma coisa. Mas assim, se não der lá, calma lá. Não, você não tá com medo que não vai dar lá. Não sei. Nós vamos pegar, acho que nós vamos chegar com vocês, né, RG? Bom, aí... Tô achando, porque o São Paulo tá tropeçando toda hora aí. Vai chegar. Vamos falar daqui a pouquinho do São Paulo e do Corinthians. Mas antes, meus amigos, quero dizer aos senhores que este é o Estádio 97. Vem em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV. É, BV, pensando em trocar de carro, hein? É, então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Também aqui em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Também aqui em nome de Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Vamos falar de Honda, Beijão, para começar? Vamos falar de Honda. Antes eu só esqueci de falar um negócio na notícia do Palmeiras. Ah, esqueceu? Eu esqueci. Eu tinha uma informação aí que na terça-feira... Boa ou ruim? Não, não é boa, nem ruim. Ah. Necessária. Viu, seu Bento? Na terça-feira, na reunião do COF, no Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, o Tirone pegou o microfone e questionou o Paulo Nobre. Questionou o Paulo Nobre. O Tirone pegou lá, foi pra cima que eu digo nas palavras, questionando o Paulo Nobre das contratações que o Palmeiras tem feito, insinuando coisas, dizendo que o Palmeiras paga luvas para jogador, que quando ele era presidente não contratava dessa forma, que inclusive contratou jogador de seleção brasileira sem pagar luvas, citando o caso do Henrique. Meu, o Paulo Nobre ficou de raiva, começou a falar um monte, respondeu pra ele, falou assim: quem é você pra falar que nem parcela de imposto de renda do Palmeiras você pagou? E aí que foi um baita de um bate-boca lá e vieram separar lá. O Tirone tá com algum problema pessoal? Não, o Tirone também não entendeu. O Tirone foi lá questionar. Escutei e vi você falar então, isso hoje no programa. É verdade, viu? A informação, minha fonte é quente. Você tá louco, pegou, imagina. E o Paulo Nobre falou um monte pra ele. E o Paulo Nobre pediu sindicância para expulsar o Tirone do quadro de conselho. Ô, Domênico, tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Mas isso não vai interferir em nada, mas o Tirone... Não, mas, meu, não. É isso, irmão? Tá muito calmo pra ser o Palmeiras. Olha, quero dizer assim, Tá muito calmo. Só pra terminar. Tirone... Não que isso, gente. Não vai interferir em nada. Não, vai, né, Beijo? Não tem um porquê, porque o Tirone, o Paulo Nobre respondeu bravo e falou pra ele: famoso, você pagou parcela de renda. Famoso espírito de porco. Quero o cara acorda seguinte, e fala: vou jogar o porco em alma. Vocês sabem que eu não tenho papas na língua, mesmo porque o Tirone entrou no ar e eu disse a ele, e se quiser eu repito, e não tem problema. Ele me ligou também, aí já... Falou que não tinha nada contra mim. Eu falei, mas eu também não tenho nada contra você. Eu tenho, e falei na cara dele no celular depois. Porque aquele dia eu falei aqui no ar e falei com ele no telefone depois, que ele ligou pra mim. Não sei quem passou no telefone, mas ele ligou pra mim. O Tirone. Depois que aconteceu aquele negócio. Ele ligou, falou, não tenho nada contra você. Eu falei, também não tenho nada contra você, Tirone. O que eu tenho contra você é você como presidente do Palmeiras. E vou repetir aqui. Tenho muito contra esses caras aí. Muito. Contra a Tirone, contra o Gordo, contra todos que estão lá. Esses caras só fizeram, desculpa dizer aqui, só fizeram a anhada no Palmeiras. No Palmeiras, só. Então, já falei uma vez, vou dizer, vocês têm que largar o Palmeiras. O Palmeiras, ele não é de vocês. O Palmeiras é dos torcedores, das pessoas que frequentam o clube. Como todos os times. São Paulo é dos torcedores, de quem frequenta o clube. Corinthians é dos torcedores, de quem frequenta. Não é de ninguém. Ninguém tem dono. Não tem dono lá, não, hein? Tem os que pensam. E vocês acham que vocês são dono. Larguem o Palmeiras. Nem vocês já largaram, né? Ainda bem que o Paulo Nobre assumiu. Hoje podemos falar. Tudo bem que passou um momento de turbulência desgraçada. O Paulo Nobre também, o ano passado, aí abusou da sorte, né? Mas hoje a gente pode dizer que ele fez muito pelo clube, hein? Fez. Não podemos, né, senhor Beto? Hoje, ele salvou o time do Palmeiras. Desculpa, o time não, o clube. Ele salvou, e quem é o Tirone? Fala uma Oh, desculpa, hein, Tirone. Oh, mas você também tem que aparecer, hein? Que desgraça. Ainda bem que ele Tirone da reta. Isso aqui na vida. Boa, né, seu velho. Sempre tem que aparecer. É o espírito de porco. Nossa. Ele é citou o Mas o Tirone não, mas. A seleção brasileira, a qual ele não pagou luvas. Não, mas não é querendo ser o advogado do diabo, mas o Tirone tentou ajudar. Tentou. É ajudar a prejudicar. Porque numa dessa aí todo mundo tá só elogiando. O cara fala, opa, alguma coisa tem aí. Aqui tem, não acho nada. Tem cachorro nesse mato. Vai falar e falou bobagem. Tirone é o mano do Palmeiras. É, o mano do Palmeiras. Você quer falar uma coisa? Eu sempre do contra. Soares. Fala, Estevão. Estevão passou por lá e sabe como é que é aquela coisa lá. Não, eu tô questionando um pouco o Benjamin. Porque... Você queria ter um presidente rico? Se o Tirone falou que contratou... Quem? O Henrique da seleção? É. Ele o Henrique veio do Coritiba, era um jogador simples. Foi pra seleção depois, através do Palmeiras. Sim, mas tô falando o Palmeiras que o projetou. Não, mas eu tô falando porque foi o exemplo dado por ele. Então, entendeu? Mas ele, pelo menos que você falou, que ele contratou um jogador de seleção brasileira. Não, ele falou era, isso. Era um zagueiro simples, foi meu jogador no Curitiba. É, um zagueiro promissor e tal, mas depois que foi pra seleção brasileira. Não tinha status nenhum. Exatamente. Exatamente. Mas olha, a Honda acaba de lançar a nova linha CG160. Eu vou te falar, tá sensacional. A Honda mais uma vez caprichou no design. Olha só quem apareceu. Acordou agora, Motinha? Olha, chama muito a atenção esse design da nova linha CG160. E olha, elas continuam super ultra, hiper econômicas. E o motor agora é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma, hein? É a mesma de sempre, garantia de 3 anos. Então, olha, amanhã você acorda mais tarde, você não tem horário para nada, você tá tranquilo. Vá matar sua curiosidade e vá numa concessionária Honda e vá conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. Vale a pena. E as condições para comprar estão perfeitas. Você vai se dar muito bem, você que gosta de moto, não tem para ninguém. A nova CG Titan e a Fan 160 estão espetaculares. Afinal, o design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, meu amigão. É moto, é Honda. Todos juntos fazem um trânsito melhor. E um abraço especial para toda a galera da Honda, inclusive para o meu amigo Odair Dedicação, que falou pro mano que o Corinthians já é o campeão brasileiro. O Odair falou que não assiste mais jogo. Mas está na cara. Ele falou, acabou, não assisto mais. A matemática disse que o Corinthians será o campeão. O Odair Dedicação foi o final do jogo do Corinthians, ele vê filme. E os números não mentem. É. Tem que você mandar um abraço pro Tirone, tá, cara. Certo. Assusta, esse é o estádio 97. O Tirone, eu particularmente, eu não tenho nada contra o Tirone. Tirone comigo, você foi um cara muito legal. Agora, eu não entendo, se fosse o Tirone, na situação do Tirone, o Palmeiras caiu na gestão dele. Ele vai falar que foi campeão? Foi, mas caiu. Caiu. E mandou um WhatsApp agora, senhor, mas foi campeão. Mas caiu. Eu sou foi Tirone, ruim e foi um dos piores Palmeiras, da história. O Palmeiras tá num ambiente legal. É. Tem conversa. O time tá certinho. A torcida lotando. O estádio novo. Os ventos conspiram a favor. O Palmeiras é um clube que historicamente vive dessa confusão política. Pra quê encher o saco a essa altura do campeonato de um assunto? Nesse momento, né? Pra quê? Eu acho que se o clube vivesse um momento conturbado financeiramente, com dívidas, você ir numa reunião do conselho e você exigir, cobrar, normal. Tudo bem, mas o clube financeiramente vive um momento legal, equilibrado. Graças ao Paulo Nobre. Graças ao Paulo Nobre, recebendo suas cotas de televisões em dia. Sem adiantamento. Com patrocinador milionário, prometeu, eu tinha falado isso aqui outro dia e confirma, ninguém desmentiu, um cara confirmou pra mim, há umas 4 semanas atrás, o Palmeiras esqueci qual jogo, era o jogo do Palmeiras domingo de manhã. O cara entrou no vestiário e falou, se o Palmeiras for pra Libertadores, eu vou montar um time igual a Parmalat. Falou mesmo. Forte. Entendeu? Tem um papo que ele vai comprar, esse dono, esse patrocinador vai comprar o Rafael Marques. Da financeira lá. E da faculdade. É mesmo. Ele vai comprar o Rafael Marques, vai comprar do bolso dele. Quer dizer, pra que o Tirone... Cara, eu vou dizer, velho. A essa altura do campeonato... É aquela dor de cotovelo, né? Não, a menos que ele tenha algo muito concreto ali que comprometa a administração do Paulo. Qualquer tipo de insinuação... Olha, eu vou te falar. Coisa que eu acho que ele não tem também. Qualquer tipo de insinuação... É brincadeira. Ao Paulo Nobre... Pô, o torcedor do Palmeiras hoje tem que fazer o abaixo-assinado, levar no Vaticano. Não para canonizar o Paulo Nobre. Então, qualquer tipo de insinuação, Estevão, ao Paulo Nobre, essa altura do campeonato. Eu concordo com você, Benjamin. Não tem o menor cabimento. E olha, e não adianta eu falar, ah, você é amiguinho do cara, você tá puxando o saco. Não, eu era amigo do Paulo Nobre, o Paulo Nobre não fala mais comigo, é um direito dele. E não sabemos o porquê, né? Não, tudo bem, mas é um direito dele, não fala comigo, então. Mas ele deve ter acertado. Não é por causa disso. Não é por causa disso. Agora, o cara vai lá encher o saco do time que tá chegando. Finalmente o Palmeiras consegue ter um pouco tá de paz. Cara. Tem, o Palmeiras tem dinheiro. Nós saímos do inferno ao céu. Estádio lotado. E ele vai chegar. E não se esqueçam. E o clube e o time, né, e o time chegando em duas finais. Porra. O Campeonato Brasileiro ainda existe a possibilidade que remota, mas pode chegar. Tá lá. Título. Tá disputando. É, a Libertadores ainda é uma coisa viável. E tá dentro dos quatro. E a Copa do Brasil tá na porta. Não se esqueça que é exatamente um ano atrás. Há um ano, o Palmeiras ele tava brigando aí pra não cair. Exato. Né? E os caras meu Deus, o Palmeiras tava brigando pra não cair. E aí veio o Tirone agora, eu falei, mano, porta. É do inferno ao céu, filho. E outro, Tirone, o cara quer encher o saco. Que nem o Paulo Nobre, chupa, vai embora, Tirone. Vai pro inferno. Vai pro raio que o parta. Quero dizer aos senhores o seguinte, que esse é o Estádio 97, que vem em nome de Esser, construindo com valor. Seu Bento, vamos a quem agora, hein? Corinthians. Ah, Coringão, mano. Corinthians. É nóis, Bento, nós. Pelas suas contas aí, quando é o dia do Diego Caneco mesmo? Olha, Bento, eu acho que vai ficar ali entre o jogo ali do Vasco e o jogo do São Paulo. Olha. Mas será que faltava assim em cima do São Paulo, né? Deixa eu perguntar, Suárez. Vai ficar entre o Vasco e o São Paulo. Suárez, sem muretão. Vamos, Curu. Corinthians é campeão brasileiro? Eu acho que o Corinthians é campeão brasileiro por alguns fatores que tem cercado o Corinthians. Primeiro, o elenco é um elenco bom. Você não vai falar de arbitragem, não. Um elenco que tem no setor do campo, certo? No setor do time, que sobra, são meias. Certo? O Corinthians tem Renato Augusto, tem Jadson, o Corinthians tem o Danilo quando precisa, tem o Elias. Que é um terceiro meia. Então, esse setor do campo, que é o setor pensante, o Corinthians tem muitos jogadores, jogadores bem. Falou certo. E segundo lugar, é pela dinâmica do treinador. É o treinador que já conhecia o elenco, que praticamente esse elenco era dele, e está desde o começo do ano, fez a pré-temporada, depois fez intertemporada. Enquanto os outros mexem, rodam para lá, para cá, o Corinthians se manteve. Por isso, eu acho que vai ser muito difícil tirar o esquema, né, Estevão? O esquema, né? 4-3-3-3. Né, Estevão? Bandeirinha de um lado, bandeirinha do outro, divisão no meio. Você concorda com esse tipo de argumento jocoso e cretino da RG? Você acha que o Corinthians ele foi beneficiado pela arbitragem? Só o Corinthians? Eu acho que as arbitragens estão muito ruins, inclusive na Série C. A Portuguesa foi imensamente prejudicada contra o Tupi. Esse último jogo mesmo, tivemos um gol anulado no primeiro tempo. Eu acho que, coincidentemente, alguns jogos foram a favor do Corinthians, mas eu não acredito em esquema. Depois de tudo que se fala nesse Brasil. Depois de tudo de Lava Jato, de Petrolão, de tudo que nós estamos ouvindo aí, se falar em esquema aqui, o cara tem que ser muito corajoso. Mas, Estevão, é verdade que na Série C, por exemplo, você vai jogar fora, é verdade que o Bandeirinha, um dos Bandeirinhas é da cidade? É, um dos bandeirinhas é da cidade para economizar. Eu nunca vi isso. No jogo entupido, lá no jogo lá contra o Tupi, em Juiz de Fora, nós fizemos um gol que eu nunca vi daquilo. Uma tabela de trás, demos uns 15, 17 toques de trás, tocando, toca. A bola sobrou pro Queiroz enfiou pro Hugo. O cara chutou o lateral direito, tá na área pequeno, bandeirinha e tal. Eu fui saber, era da casa. Não é possível, hein? Estevão, Ô, Estevão, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você ia perguntar, mano? Sou eu. Ah, desculpa, Zé, pode perguntar. Não, eu ia perguntar aquele episódio que teve lamentável lá contra o Guarani, né, que aconteceu com a Portuguesa. Foi muito ruim, né? Fala o episódio. Se não me engano, cortaram a água. Nós chegamos no jogo com o Guarani numa segunda-feira. Acho que o desespero do Guarani era tanto, até pelo investimento alto que eles fizeram, né? O seu patrocinador, o seu dono. O Guarani classificou? Não, ficou fora. Não conseguiu. Nós chegamos, eu nunca vi daquilo. Há muitos anos que eu não vi aquilo ali. Não havia luz no vestiário. Sem luz, desde a nossa chegada. Geralmente os clubes chegam em uma hora e quinze, uma hora e vinte. E que hora que era, Estevão? O jogo era 8h30, chegamos 7h15. Ou sem luz? Da luz não tinha, tivemos que acender vela, fazer. Trocamos, fomos embora depois do jogo, sem Jesus. luz. Os nossos os nossos dirigentes apanharam com a nossa minha comissão técnica auxiliar. Estavam no camarote, eles liberaram um setor lá que a torcida entrou, mas foi uma covardia, uma coisa. Tanto que ontem parece que saiu um comunicado, o Guarani foi penalizado, está suspenso. Mas não é, mas ó, vem cá. Eu fazia muito tempo, Benjamin, que eu não vi isso aí. Você não, mas ô, Estevão. Eu não via, Benjamin, o negócio é pagar luz. Você cresceu lá, pô, no Guarani. Ah. O Guarani é histórico. Um dia eu tava entrevistando o Dinei jogava no Guarani quando foi jogar, ele contou. O Dinei foi jogar Palmeiras e Guarani, aquele Palmeiras que não perdia pra ninguém. O Dinei jogando no Guarani, falou que o Beto Zini mandou colocar escuta no vestiário do Palmeiras. É verdade. E quando o Luxemburgo dava pré-eleição, os caras tudo sabendo já o que ia fazer. Hã? Tinta, manda pintar. Ouvia no intervalo. Manda no pintar intervalo. Com pimenta, tinta com pimenta, o vestiário. Colocar mulher no, colocar mulheres no hotel dos jogadores, então, do clube aniversário. Presentinho. Envenenar comida, algumas coisas. Presentinho. Marcelo, você gostou, né? Colocar um... Mas era pros jogadores adversários. Então, mano, não é pra assessor de imprensa, não, bacana. É. Mas envenenar comida, o que é pior, né? Quer te perguntar o seguinte, e tem gente que fala assim: não, isso é futebol, isso. Não é, não. Absurdo. Ah, escuta tudo não, bem. Tite, é igual colocar um copo na parede. Você falou do Tite, Estevão, né? Você estava comentando do Corinthians, do Tite. Você acha que o Tite hoje é o melhor treinador ou não? Ou está entre os melhores? Como é que eu acho que está entre os melhores, talvez seja o melhor, porque talvez está no melhor lugar para ele. Certo? O Corinthians, até pela conquista da Libertadores, a conquista do Mundial, deu para ele ajudou, uma tranquilidade... Né? Certo? E aí tem uma interação com a diretoria do clube, isso é muito importante para o treinador. Importante quando você trabalha, você sabe que tem o respaldo. Sim. E certo, você falou aí do Mustafá, eu vou até citar um exemplo do Mustafá no Palmeiras, que é muito importante quando o treinador. Eu sei que eu tive, se não me engano, acho que duas ou três derrotas consecutivas. E o Mustafá me chamou na sala dele e falou: Estevão, faz o seu trabalho tranquilo, que daqui ninguém vai te tirar até o final do ano. Isso para o treinador é muito tranquilo. Mas dá para acreditar, Estevão, quando o dirigente fala isso? Não, tem dirigente que é, e não era a praia dele mesmo de mexer. Ele nunca foi. Ele segurou na época o Levi Cup e o time caiu para a Série B, você lembra disso? Em 2002, certo? Isso dá uma tranquilidade para o treinador. E o Tite tem essa interação com o Corinthians, certo? Além de ter um bom elenco, volto a frisar, futebol, time que tem meias, sai na frente. Time que tem camisas 10 e camisas 8, é verdade. Muito importante. Meio caminho andado. Também acho. Mas e aí, Bento? Vamos aí, Coringão, mano. Não, o Corinthians as novidades com o Edilson, né? O lateral direito. E o Iago também é a novidade aí das laterais do Corinthians. Edilson e Iago, o resto, mesmo time que vem batendo no resto aí. Uma informação importante aí também, Bento, é que hoje pintou a possibilidade, aí pelo menos foi o que foi divulgado aí no Diário de São Paulo, primeiramente, depois aí a diretoria do Corinthians, via o vice-presidente financeiro do clube, que é o Piovesan, e depois aí mais tarde o Andrés teria desmentido esse fato, dizendo que é inviável, mas é a contratação do Tevez para o ano que vem. O Corinthians ele busca um jogador expressivo para disputar Libertadores. O Piovesan até citou o caso Tevez. Você queria, mano? Sinceramente, Domênico Gatto, eu acho que o Tevez hoje, com esse ataque do Corinthians ali, tendo Malcom, tendo Rildo, tendo Luciano... tendo o Romero, o Tevez hoje brigaria por posição. Ele não chega já na condição titular. Para, mano. Mas é verdade, mano. Ué. Para, mano. O melhor ataque junto com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro é o do Corinthians. Tá, sem não, o Tevez. Né? Sem o Tevez. Não, o Tevez ele joga bola, Domênico, mas pela grana. Vocês gostam dele. Não, não, para. Pela grana que seria investido no jogador, eu acho que seria talvez um tiro no pé. O Tevez hoje no Boca, ele ganha cerca de $200 mil. Aliás, e se enquadra naquele negócio que você fala sempre aqui, né, mano? Que é aquele jogador que vai ser repatriado, né? Que você não gosta. É complicado, né? É complicado. Mas ele manifestou esse interesse, mano, de jogar no Corinthians? Não, o Tevez não manifesta nada. Ele rosna e você subentende o que ele achou. Mas é verdade, não dá pra entender o cara acabou, fala. O cara acabou de chegar no Boca. Mas é que tá, ô RG, o Tevez... Tá recebendo, né? Olha, eu acho que pode pesar a favor da vinda dele, a possível vinda dele ou não, o fato dele ser jogador do Kia. O Kia, ele tem uma proximidade muito grande do Corinthians, apesar das pessoas ainda acharem que não. Mas o Kia, ele tem ligações ainda. Ainda ele é do Kia? Tevez, é. Quem é o representante do Tevez ali é o Kia. E o Kia, ele tem aí, não tem um relacionamento oficial com o Corinthians, mas ele tem bons contatos ali dentro ainda, RG. Ele conversa com o pessoal. Então isso pode pesar a favor, mas eu sinceramente acho que seria até um exagero trazer o Tevez hoje, porque o Corinthians, RG, ele é um time homogêneo. Ele não precisa, teoricamente, desse jogador. Mesmo o Corinthians precisando, talvez, ali de um jogador que faça gols, o que não é o caso do Tevez, porque o Tevez é aquele jogador de lado de campo, ele é segundo atacante, não é o centroavante. Eu acho que é a posição hoje mais carente nesse time do Corinthians. Mas o Tevez é aquele cara que, se viesse, ele é destoado dos demais. Ia ganhar aquele salário astronômico, ia ser aquele cara que a mídia toda ia querer ficar em cima. Eu não sei até que ponto isso não pode conturbar um ambiente que é bom. Conturba, Estevão, você que é treinador? Um cara que chega ganhando que o Tevez poderia chegar ganhando? Eu não acredito muito até nisso que você está falando em questão financeira. O Corinthians é uma gangorra, né? Todo mundo sabe quem ganha ali, quem não ganha. E um vem ganhando certo, um titular ganha 300, outro vem ganhando 600 e a reserva, nós sabemos disso. E eu acho o seguinte, eu não sei até certo da saúde financeira do clube, se seria viável, mas tecnicamente eu discordo um pouco de você. Porque o Tevez é aquele jogador que põe o pé em todas. O Tevez é aquele jogador que soa 90 minutos, que corre 90 minutos. Então é um jogador incontestável, né, cara? Se é um jogador que vem, que tira o pé, que não corre, ele acaba entrando nesse pacote que você falou. Bom, o cara ganha tanto, mas não se empenha, ele não briga. O Tevez não, pelo menos. O Tevez que nós conhecemos aqui, que nós vimos até pouco tempo aí na Copa do Mundo, é um jogador que briga, é um jogador que corre, então acho que não vai ter ninguém para falar. Pois é, bom. Benjamin, da maneira como o Tevez saiu do Corinthians, você acha que é viável essa volta dele? Você queria? E já aproveitando, perguntando. Não, eu vou te falar, cara, o Tevez é bom jogador. Você queria? Não. Não queria ainda? Não, eu hoje não queria. O dinheiro não, que não. traz o Tevez contrata eu três excelentes jogadores. Eu vou te jogadores. Falar o porquê, Estevão. O maior ano da história do Corinthians é o ano de 2012. O Corinthians ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. Não tinha uma estrela no time. O Corinthians agora em 2015 está prestes a ser campeão brasileiro. Também não tem estrela. Não tem uma estrela no time. Mas o Tevez, você acha que é estrela? Lógico que é. Vocês acham? Sinceramente? Uma estrela. Corinthians quando resolveu... Protagonista na Juventus quando estava lá. Corinthians quando resolveu... Corinthians quando resolveu trazer uma estrela, foi um fiasco. Tá não, falando... o Ronaldinho quando vem era uma estrela e foi falando, bem. Tá falando com relação ao assim. Não, eu tô falando... Foi exceção. Pós... Não, sim, depois de 2012. Tá falando. Pós, mas antes o Ronaldo chegou... Não, mas pera, você tá falando do cara... Ronaldinho foi exceção. Se o Corinthians falar, se tiver oportunidade amanhã de trazer o Ibrahimovic, pô, que lógico tem que trazer. É diferente. O que eu quero te falar é o seguinte, quando o Corinthians resolveu trazer uma estrela, ferrou o grupo, ferrou tudo, que foi o Alexandre Pato. O Mano Menezes, um dia lá na Fox, nós perguntamos pro Mano, depois que ele saiu do Corinthians, foi, Mano, por que que não deu certo? Diz palavra do Mano Menezes, não é minha não. O Mano Menezes falou assim, chegou ganhando muito, não jogou o que esperava, o elenco queimou. Mas só pra terminar, e o Corinthians agora no Brasileirão tá prestes a ser campeão brasileiro sem uma estrela. Pra que trazer agora um negócio? Eu concordo. E só pra terminar, e também não acredito... Uma palavra que o Tevez vai jogar no Corinthians ano que vem, também tem essa. Eu também não acredito. Eu também concordo com você, mas eu, só discordando um pouquinho, que tem estrelas e estrelas. Né? Estrela e estrela. O Alexandre Pato é um cara, até pela própria oscilação dele, é difícil. Agora, o Tevez, eu acho que se ele vier com aquela disposição que ele sempre jogou, com que nós conhecemos, é um cara que é difícil você contestar ele. Certo? Não vai sim. ter jogador dentro do grupo que contestar, porque quando ele vai pro campo, não, mano, pela qualidade, ele senta o pau, ele corre, ele briga, ele luta. É que eu acho que com a grana que poderiam trazer o Tevez, Estevão, eu acho que o Corinthians ele poderia fazer um esforço aí pra trazer uns três jogadores aí de qualidade pra talvez fortalecer um pouco mais o grupo. Concordo com você e acho que os clubes no Brasil têm que, de uma vez por todas, cuidar da saúde financeira. Responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal. Tem que acabar com esse negócio de fazer oba-oba, fazer carnaval, aposta na base. O Corinthians é outro também, nós citamos aqui essas sim. três equipes. O Corinthians é outra tiririca, que todo ano aparece. Então, há que se apostar. E o Boca também que está devendo aí uma quantia aí muito alta, Domênico Gato, de cerca de 3 milhões de dólares aí para o Corinthians. Né? É isso, 3 milhões de dólares. Hoje isso daria 12 milhões de reais, RG. O dólar aí com essa disparada que deu, valorizou demais. E o Boca ele tem que acertar essa quantia com o Corinthians. Que não esquecemos não, viu, Boca? Qual o Lodeiro? Do qual? Tem o Lodeiro e tem o Martínez. Os dois? Os dois jogadores do Corinthians dois repassou isso aí? Isso. Rapaz, hein? O Boca, eu tenho até um receio, talvez, aí de cobrar isso do Boca, porque eu não sei se a marca Boca Juniors hoje vale 12 milhões de reais. Eu acho que é. Eu não sei se o Boca Juniors vale isso. Mano, pirou. O Ricardo Canaã, que deve ser parente lá do... O Tony Canaã. Ele manda um Twitter aqui. Estevão Soares já faz parte da bancada da grande Cafelândia. feriado estarei lá na roça. Nunca mais pisou lá em Cafelândia, o Estevão. Vou sempre pra lá, meu pai tá lá ainda, seu Alberto. Meu pai que é corintiano. Corintiano doente. Cafelândia é a terra do café? Já não, foi, né, Dom? Já foi? Foi a capital do olha, café. Olha! Cafelândia! Cafelândia é legal! Terra do leite! É legal! Leite da vaca! É Leitilândia! Agora é Leitelândia! Só um minuto. Perguntei se continua sendo o Estevão. Não, hoje não. Hoje é água pessoal. É a terra do café ainda ou não? Não, hoje não. Então hoje, chupa hoje você é bom, e o senhor aí que foi querer tirar um sarrinho. Vocês se ferraram os dois. Não, não vou falar nada. Vamos falar que vocês dois se ferraram aqui. É, quem tá na mesa sou eu e eu é que mando aqui. Eu chamo só pra hora que eu quiser. O médico da Portuguesa, o doutor Luciano Marcucci, tá te mandando um abraço. Quem mandou? Quem? Marcucci, doutor Luciano. Grande doutor Luciano. Grande doutor Luciano. Está no carro e ouvindo aqui. Estevão, tô ouvindo, tô ligado aí. Vamos lá, vai. Fala de São Paulo, que o Martinho tá desesperado. Amanhã o Tricolor recebe o Atlético Paranaense. Hoje. Nossa zica. Tava programado aí pro Osório falar hoje. É. Né, não deu entrevista. Fizeram certo. Também, ele continua? Que, então eu acho que... Para ou continua? Para ou continua? Eu acho que... Acho que é a última vez que eu sou amanhã. Já era, porque até por isso já gente, disse já um era? Torcedor aqui, hoje tricolor. Tem o... É o Mucuru. Tá aqui. É. Não, Mucuru. Mucuruca. Não, Mucuru. Eu nunca lembro o nome desse cara. Mucuru. Então, pronto, Mucuru. O Mucuru aí também tá sabendo. O pessoal do México tá aqui. Já estão aqui? Ah, então, chegaram. Foi embora, chegaram. Não. O Henrique tá aqui, o pessoal do México. Foi embora, Benjamin, ou não? Quem? Osório. Ainda não. Que eu saiba, ele vai. Tem cara no São Paulo falando que ele não vai, não. Que eu saiba, ele vai. Então, dizem que tem uma turma do bombeiro aí, de bombeiro, foi pra cima pra fazer um acordo com o Osório, aumentar o contrato, aumentar o salário. Não, ele falou que... Fique. Mas ele falou que a questão dele não é grana. Então... O problema dele não é dinheiro. Até porque se fosse dinheiro, ele mesmo diz. Quando o Aydar e o Ataíde foram lá, proposta. Ele tinha uma proposta do Cruz Azul do México. Sim, muito maior que o de São Paulo. E a questão toda aí é aquela coisa foi minada, né, Ben? A relação dos dirigentes do feminada? São Paulo. Foi minada? Foi minada. Ah, entendi. É afeminada. Não. Nada, mané. Tá surdo. Não sei. Beijo. Tá tonto. Fala, presta atenção aí, foi minada. São Paulo foi minada com o Atlético Paranaense. Aonde? Né? Aqui no Morumbi. Amanhã no jogo balada, 9 horas da noite. Amanhã no Morumbi. É, horrível esse horário. Você vai, Mota? Não, não vou, não posso, porque eu sou enfermeiro, né, filho? Quando eu saio daqui. Tem que cuidar do chuchu, então não dá. Certo. É, e o Pato talvez aí é dúvida também. Carlinhos também. Carlinhos não joga. Não o joga. Breno, talvez. O pessoal falou que talvez, viu? Tem condição. Estão analisando se o Breno tem chance ou não. Aliás, o Breno voltando seria ótimo, porque o Breno é um ótimo jogador. Tá bem. Faz diferença. Muda completamente a questão de segurança do São Paulo. Dá uma segurança. Aliás, o Breno é meu candidato seríssimo quando o Roger aposentar para ser o capitão do São Paulo. Ele põe fogo. Ele não vai deixar passar pra frente. Isso, mano. Ô, Mucuru. Venenoso. Ô, Mucuru. Já teve algum jogador que pôs fogo na casa, Estevão, não? Não, mas nós temos que parabenizar o São Paulo por essa aposta no Breno, né? Eu acho que nenhum de nós aqui acreditava. Bom jogador. Acreditávamos mais. Tá bem. São Paulo fez um contrato com ele, pagou o salário dele enquanto ele tava preso. Ele tem jogado bola. O cara voltou. Eu achei que ele tava queimado. Ô, Mucuru. Para, mano. O adversário de vocês na Copa do Brasil, você sabe quem é, né? Ih, rapaz. Tubarão. É. Você sabia que faz 15 anos que vocês não ganham da gente no mata-mata, isso velho? É ruim, hein? Lá meu na pai, Vila também. Meu pai, tabu, foi feito dessa vez já era. Dessa vez já era. Mas, ó, tem que jogar bola. Não, mas vocês estão jogando. O final da Copa do Brasil é São Paulo e Palmeiras. O Sombra dizia aqui, ó, um time ganhou 5, vai perder. O time não ganha 5 jogos, vai ganhar. São Paulo e Palmeiras. A final da Copa do Brasil é São Paulo e Palmeiras. Quem que é? Estevão, vírgula, o Soares. Final. Que final você gostaria de ver a final da Copa do Brasil esse ano? Vê lá, hein, Estevão. Não, deixa o Estevão. Não pressiona o cara, não, velho. Você já me sacaneou no motel, agora vê logo que você vai falar. Por que ele fez você no motel? Ele te deixou machucadinha, RG, viado, RG, viado. Ô, produção, pega o replay. Você já me deixou assim no motel. Ai, sacaninho. Ele me complicou também agora. RG, você me sacaneou. Nossa, Estevão, que história é essa, cara? Você me sacaneou porque você trouxe motel pro Portugal. Foi o Carlão que mandou. Estevão, quero tanto uma chance com você, você dá uma dessa. Pelo amor de Deus. Você gosta de mochiba velha. Trouxe pro Portugal. Ô, Estevão. Eu acho que é São Paulo, Santos e Palmeiras. Não, mas afinal são dois times só. Final, Estevão. São Paulo ou Santos? Não é três times, caraca. Pô, não, São Paulo e Palmeiras. Ele acha que é um tempo cada um final, joga. Estevão. O Palmeiras tá tão forte, cara. Que vai Boa, Estevão. Sai do muro. Estevão é sensacional. Sai do muro. Não importa quem chegar. Quem vai fazer a final? Palmeiras e o Palmeiras. Eu tô achando que o Estevão é vocês. É lógico que é nós. É vocês? Ele já passou por nós, ué. Mas o pai dele é nós aqui. Eu ia te fazer uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Deixa eu ver se ele vem fazer o Chicão Lusa. Ó, tô tentando ligar nesse programa, tá... Não, calma, nem começou. Por favor, pede pro Estevão fechar a casinha na quarta, aí no dia 17 matamos os caras. Esse Estevão, aí ele continua, esse Estevão é gente boa demais e honesto. Ele e minha Lusa vão dar a volta por cima. Fala. Obrigado pelo Chicão. Chicão Lusa, pela referência. É verdade, olha. Que beleza, hein? É, fechar a casinha, esse é muito relativo, né? Copa do Brasil, Libertadores, esse gol fora é muito complicado. De repente, né, existe uma teoria que quando você joga esse mata-mata, tem várias teorias, né, Domênico? E uma é que quando você joga em casa, você tem que jogar fechado. Você gosta disso, Estevão? Eu acho uma merda esse critério de desempate. É complicado. Ele castiga. Ah, é legal. Eu acho uma porcaria, velho. Pega você num dia que você é em casa e de repente você joga fora de casa, você até tem que sair pra cima, porque você, de repente, faz um gol lá. Você empata 1-1 em casa, você empatou 0-0, você classifica. Mas a teoria é teoria. Muito relativa. Você vê, o São Paulo jogou em casa com o Vasco, meteu 3, acabou. Acabou, não tem o que fazer. Mas acho que a única chance do São Paulo passar do Santos é o São Paulo jogar primeiro em casa. Sair pra jogar na Vila, perdeu de 1-0, não passa mais. É sorteio. Ah, tá, quando que sai o sorteio? Não sei, deve ser. E vai ser segunda-feira. O presidente tá fechado pra ser na Vila mesmo. Ô Soares, falar em presidente, o maior poder dela falou que não vai pro Chile, não. Ô Soares. Falou mesmo. Porra, mas nem pro Chile o cara quer ir. Não. E aí foi perguntar por quê, ele falou. Chile tá perto, pô. Ô Soares, mano, tem pergunta pra você pra caramba. O André Luiz Botelho fala aqui. Ô Benjo, pergunta pro Estevão se os jogadores da Luz têm a consciência da importância de subir. Dois jogos da nossa vida. Aí ele põe a hashtag Vamos Subir Luz. Aí o Francisco Buzico Júnior fala aqui: mande um abraço pro grande amigo Estevão Soares, Júnior Buzico. Um abraço pro Júnior. E pra terminar, o Bruno Maia fala que mora na Martins. Semana atrás o Estevão correndo aqui na Jaguaribe, saindo da igreja. Foi na igreja? Todo dia. O que aconteceu? Você mudou por quê? Tá devendo? Não, não devo nada. Vou agradecer. Ele tá comprando o passe de saúde. Ele tá comprando o passe dele agradecer pro céu. A saúde. Ele tá comprando o passe dele pro céu. Mas, ó, os caras perguntam aqui, então, tem a consciência? Tem a consciência. O problema é o seguinte, nós estamos, sabe, estamos muito contentes com essa rapaziada. É um grupo novo, né? Um grupo jovem, com alguns jogadores experientes, o caso do Renan Teixeira, que é o volante, o Hugo, né? Jogadores que já jogaram, inclusive o Renan no São Paulo, em vários lugares. Mas eles estão conscientes, estão sabedor que, né, que nós precisamos trabalhar bastante, certo? Inclusive amanhã nós estamos indo para uma intertemporada, amanhã vamos para o hotel, já ficamos concentrados até quarta. Oh, isso é legal, viu, para descansar um pouquinho, os jogadores estão precisando, foi muito desgastante essa maratona. Porque filho é legal, mas enche o saco também, porque às vezes enche o saco, sabe por quê? O jogador está numa véspera de jogo, assim, quando é um negócio decisivo, se ele fica em casa, às vezes o filho é pequeno, o filho chora, a mulher tá cansada, fala, vai você, aí é o cara que tem que levantar, trocar a fralda, dá de mamar lá, pega lá o PT do moleque lá e foca na boca dele. Mas é verdade. E o jogador precisa descansar. O jogador precisa de sono, Estevão. É ou não é? O jogador precisa de treino, alimentação saudável e sono. São três pilares. Três pilares nós conversamos antes. Inclusive, isso foi uma tônica minha na Portuguesa. E quando nós chegamos, e o Carlão tá aqui, sabe? Qual era a situação da Portuguesa? Com todas as dificuldades que nós tínhamos, estava com dificuldade até para comida, né? Comida? Treino, lá no CT, nós conversamos, reunimos, fomos atendidos, porque são três pilares, Domenico. Um atleta, e principalmente o jogador de futebol, se você não tiver esses três pilares. Primeiro é treinamento, certo? Segundo é alimentação e repouso, parceiro, você não vai para lugar nenhum. Também eu falo direto para eles, eu não vi ninguém ir para o pódio, ninguém ter sucesso, ele pode até triunfar, mas daqui a pouco ele embica. Se não treinar forte, certo? Se não se alimentar bem, se não descansar. Ele pode ir um jogo, dois, mas depois na sequência vai. Isso foi compreendido pela diretoria, passamos a ter uma alimentação perfeita, certo? E agora a diretoria também nos premiou com essa concentração antecipada, ou seja, é importante para quê? Para você se alimentar bem, para descansar. O elenco da Portuguesa hoje é um elenco com fome. É um elenco simples, a maioria estão buscando, quase na sua totalidade, estão buscando lugar ao sol. E quando se ganha pouco, certo? Você não tem fartura em casa. Uhum. Então você vai para um hotel bom, descansa, alimentação. 5 refeições ao dia faz bem, né, mano? Nossa, se faz. Legal. Inclusive, Estevão, essa é uma discussão que eu tenho com o Benja. Quando ele fala, jogador em hora de folga, o cara pode fazer o que quiser, se quiser ir para balada, vai. Aí dentro de campo se resolver, ninguém precisa falar nada. E eu discordo, porque eu sou um atleta de alto rendimento, e já que você falou isso... Não resolve, isso é conversa fiada. O cara treina, Estevão, o cara não tem como render dentro de campo se o cara quebrar na noite. Por quê? Ele tem um treinamento desgastante, se ele não descansar a musculatura pra recompor aquele desgaste que ele teve durante o dia no treinamento, no dia seguinte o cara vai render como? Não tem como render. Ele pode enganar uma vez, ele pode superar uma vez, duas, mas... Mas cedo ou mais tarde estoura. Ele estoura, ele não aguenta. Ou ele compromete o time. Não, tem como. Não, pera só um minuto. Eu tô falando que o cara tem que sair toda a noite. Não é toda noite, mas uma noite de sono que ele não durma, Benjamin, vai interferir no rendimento do cara. Não, mas quando eu digo sair também, não tô falando que o cara tem que sair, beber, encher a lata, voltar às horas da manhã. Mas tem a hora de descanso dele. O cara tem um momento dele também. Se ele dormir 4 horas por noite, ele não recupera a musculatura. Mas quando eu falo o cara sair, não falo que o cara tem que sair toda noite, eu nunca falei isso. Agora, pra te falar, o cara jogou sábado lá, acabou o jogo do São Paulo sábado agora. Não acabou, não, verdade, da noite. O cara é solteiro, o outro não. Pô, tem que sair mesmo, o cara tem que se divertir um pouco. Tem a hora e a hora. Lógico, você tem razão. Tem a hora. O mano fala, mas que eu tô vendo que o cara tem que sair pra esbolha. Isso a gente fala direto. Porque o jogador de futebol, o treinador, o comandante, ele tem que estar sempre falando. Por mais irresponsável que tenha, você fala, o time do Corinthians é um time mega campeão, time do São Paulo com todas as suas estrelas, mas você tem que estar lembrando. Isso aí é que nem beabá. Você tem que todo dia, toda semana, rapaziada, vamos devagar, segura um pouquinho, é importantíssimo aqui. É que o jogador muitas vezes não tem essa consciência, Estevão. Aí você fala, tem a hora e a hora. A hora, vê a gostosa no WhatsApp lá, Domenico, é hoje que eu saí mais cedo do trabalho, agora, vamos. O jogador fala, essa é a hora. Mas qual o problema? Tá errado. Bom, não tá. Claro que tá. O Romário fez isso a vida inteira, que ele cancelou. A época que o Romário jogava era diferente da de hoje. O Romário nunca bebeu. Bom, então, mas não, ele nunca pôs alto. Não, ele falou em relação a... É verdade, Esse é o Estádio 97, na Energia 97, em nome da nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. E agora eu vou falar aqui de Recubriplast RG, olha só, estreou conosco ontem, não é verdade? Sim. Nosso novo patrocinador, e eu vou falar de Recubriplast para você que está com problemas aí de infiltrações, goteiras. Lá em Santa Bela, eu tô lá tá em com Santa problema lá, preciso gente? Levar o Tem Recubri, problema lá, por exemplo, de umidade lá? Tem. Ah, então RG, olha... E você, de repente, igual aqueles caras, né, que fica com medo da chuva. Você fala, pô, vai chover, vai complicar tudo aí. E lá quando chove é duro. Não faça como a RG, não faça. Não tenha medo da chuva. Por quê? Não tenha Por quê? Medo, porque agora tem um produto que chama-se Recubriplast. Este é o produto que vai proteger a sua casa de infiltrações, de goteiras. Você não vai ter mais problemas de umidade. É, meu amigo, proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast. É 3 em 1, RG. 3 em 1. 3 em 1. Primeira demão sela. Sim. Segunda demão pinta. Sim. Terceira demão impermeabiliza. Ah, rapaz, agora sim, Recubriplast, único com garantia de 5 anos. Entendi. 5 anos de garantia, hein? Não perca, hein? Vai lá procurar Recubriplast. Cara, você aí, meu amigo, olha, encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo, tá bom? Consulte nossas lojas também lá no site. É o www.sinteplast.com.br, viu? Sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Oh. Agora o Mano vai vir com um recado importante da Câmara, né, Mano? Opa, vamos lá, Domênico Gato. Agora é hora do cidadão mostrar que ele é cidadão de verdade, velho. Agora é hora do cara cobrar e mostrar o direito que ele tem de reivindicar as coisas, cara. Chegou a vez dos moradores da MOC da região apresentarem as necessidades e sugestões para uma cidade melhor, hein, rapaziada? Mostre que você é um cidadão de verdade. Compareça a essa sessão pública, Câmara no seu bairro, cara. Isso daqui é legal pra caramba, porque, amigão, não adianta você eleger um vereador porque ele pagou um churrasco pro teu time. Tem que ir lá e reivindicar os seus direitos também. Tem que chegar e tem que cobrar, rapaziada, sim. Ó, compareça nesse sábado, dia 3 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, ali na Unicid. Sabe onde é a Unicid? localizada ali na rua Cesário Galeno 448. Para quem não conhece a região ali da Zona Leste, é muito fácil de chegar. É, a Cesário Galeno, número 448, faz esquina ali com a rua Melo Peixoto. É muito próximo ali do metrô Carrão, tá certo? É muito próximo ali da Radial Leste também. É facinho, facinho de chegar. O pessoal ali de Tatuapé sabe onde que é, porque a Unicid é localizada ali naquela imediação também, no Carrão, enfim. Cola lá, rapaziada. Ó, nesse sábado, dia 3 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, pra trocar uma ideia a respeito das melhorias no bairro da Moca e da região toda ali, tá certo? Anota aí na sua agenda, avise os seus vizinhos, avise os seus amigos também, RG, porque eu sei que você é um cara que reivindica e você Sim. tá sempre presente aí em todas as reuniões aí de associações de moradores. Tem que colar sim. Para mais informações, rapaziada, acessa aí, ó, câmara.sp.gov.br. Câmara dos Vereadores de São Paulo, indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Boa, boa, mano. Isso, olha só. É, e ano que vem tem a temporada do navio do Energia na Véia. Então, olha, você que tá afim aí de fazer uma viagem bem legal pro ano que vem, quando temos aí um navio temático, aliás, um dos poucos, acho que só tem dois hoje. Só o do Roberto Carlos e o do navio do Energia na Véia que são temáticos. Ah, sim. E o navio do Energia na Véia tem, olha, vai trazer roupa nova, cara. Olha que legal, roupa nova ao vivo no navio do Energia na Véia na temporada 2016. Se você tá afim de fazer uma viagem legal com os seus familiares, com os seus amigos, então ligue agora, teu pessoal tá pra te atender lá agora, hein? Eu passei agora há pouco lá na promoção, hein, Gê? O pessoal tá tudo lá esperando. Fala lá no estádio que nós vamos atender, agora vamos vender. Só ligar. E, olha, tem uma notícia que não é muito boa. Qual é? Estamos com mais de 80% da ocupação do navio já vendida. É, então, se você não correr para reservar sua cabine, você vai ficar de fora, hein? Notícia não boa para quem não conseguir, né, velho? Então... quem não conseguiu, corre lá, liga agora, ó. 3624-9007. 3624-9007 é o navio do Energia na Véia, temporada 2016. Liga lá que o pessoal vai te atender, vai te informar para você saber tudo sobre esse grande navio, navio temático de maior sucesso aí da costa. Certo? Certo. Vamos agora, senhoras e senhores, ao Momento Sem Parar. Vamos pro Momento Sem Parar. Agora sim, RG. Momento Sem Parar são aqueles três ouvintes na sequência. Sim. Vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Use o app Sem Parar Táxi. Asdrubal tocou, tem ouvinte, ó. Ô, Dodô, manda só um parabéns aí, ó. Tá pedindo aí o Marcos Klein, nosso amigo guitarista. Ô, Marcão. Marcos guitarrista do traje. Ó aqui, ó. Pô, Marcão, eu beija, com ele peça... no último show do Energia na Véia, rapaz. Beija, peça para o Domênico mandar um parabéns. Hoje é meu aniversário. Boa, Klein. Parabéns, felicidades aí, muito... Você não, tá sacane... não tá sacaneando o cara, não? Ó aqui, ó. Tem que trazer você, o Klein aqui. Aí outra mensagem. Eu quero um parabéns de verde para verde. Então tá aí, então, tá aí. Ó, Klein. Aliás, o Klein é o cara que tocou o hino do Palmeiras na guitarra. Põe aí, nós vamos invadir sua praia pra ele, em homenagem aí. Vamos colocar aqui, ó. Porque o Klein é o cara que tocou o hino do Palmeiras. O mais bonito da guitarra que eu vi foi o do Klein. Mais bonito que eu vi. Foi bem, você vê? Ele não quer que eu dê parabéns pra ele. Ele falou que era o Domênico, que é verde igual eu. Vamos colocar a música do Ultraje, que eles... Pô, eles fizeram um show lá no Energia na Véia, que foi sensacional, viu? Nossa, foi legal pra caramba. Olha aí, ó, que legal. Olá. Acho que é uma das melhores músicas do Ultraje. Ah, né? Pra mim é a melhor música do Ultraje. Ah, eu gosto de tantas, mas aqui eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Sensacional. Klein, parabéns pra você, viu? Parabéns, Marcos Klein. Boa. Vai ter aniversário hoje, o Klein? Olha, Carlão. Onde vai ser o aniversário Waves, hoje? Mas, onde vai ser? Ele falou, temos show, não dá. Ah, não vai ter. Aí ele fala o lugar pra ir. Ele, mas geralmente não. Ele faz festas boas. Olha lá, olha lá. Um abraço pro Marco, meu amigo. Marcos Klein, que é nosso vizinho no bairro. Nosso vizinho, encontrei ele no shopping outro dia. Hoje é o aniversário dele. Marca de trazer ele aqui. Aí, ô, Carlão, Perfect Waves, invadir sua praia, tá vendo? Tudo a ver, ó. É. Tudo a ver, Perfect Waves é a verdadeira razão do céu. Olá. E o quê? Sim. Nós estamos entrando sem óleo nem creme. Precisando a gente se espreme. Trazendo a farofa e a galinha. Levando também a vitrolinha. E o quê? Nessa areia. Nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura a sua laia. Foge da raia. Sai da tocaia. Pula na baia. Agora. Nós vamos invadir sua praia. Quer acabar com a música? Se põe Estevão com essa voz, entrou. Vai invadir. Aí ferrou. Alô? É, Sepultura. Opa, conseguiu. Truco. Quem fala? É Guilherme de São Paulo, Osasco. Ô, Guilherme de São Paulo, Osasco. Guilherme do que é o nome completo? Guilherme Oliveira. Oliveira, só isso? Só isso, Guilherme Alves de Oliveira. Ah, vem três vezes, tá vendo? É, e quantos anos você tem? 25, 2.5. RG número 2. Ah, 2.5 é... hoje. Ah, hoje. Esse aí é sem patente, né, velho? Como assim, RG? Se fosse Guilherme Tel. Ah, sensacional. Sensacional. Só Guilherme, né? Ah, tá bom. E qual que é o bairro? É Quitaúna, duvido bem. Quitaúna. Eu prestei exército aí em Osasco. Ele serviu, ele prestou pra todo mundo aí. Quitaúna aí em Osasco. É, mas não fui eu que... É, serviu. É, mas quem saiu machucadinho do motel com o Estevão não fui eu. Nem eu. Óbvio, quem disse... No replay as pessoas tiram as conclusões. Mesmo porque ele nem me deu o ingresso do motel. É, mas pelo jeito não precisava, né? Ó, Guilherme... Falar em Estevão, já queria responder a pergunta aí dele, o príncipe do Canindé, é o Ivair. Ivair. Ele acertou isso aí. E agora? Acertou. Ivair. Parabéns. Ivair, então já ganhou. Já ganhou um. Vale tapa na camurça. Esse vai literalmente. Se não tiver ninguém pra levar, leva o RG, ele curte. Esse literalmente. Me dei bem, já vou levar a patroa, dar aquela regada no girassol. Então o RG passou. Agora sim. Quem curte aqui é o Benjinha. É o seguinte, olha. Essas ondinhas novas aí não vai comigo, não. A frase não é minha, não. Vai comigo, não. Nós tínhamos 3 vales, um já foi. Temos mais um. Não, temos 2. Não, o outro é do Portuga. Então. É 3. Um é do Portuga, 2 do ouvinte. Esse já ganhou. Não, peraí. A frase... O Portuga não veio sequer levar, não. Né? Não, peraí, a frase não é minha? Ontem, quando perguntaram onde estava o seu Benjamin, o que ele respondeu? Eu tô dando, porra, então tá... não vem me encher o saco, velho. É isso, Estevão, e aí? Eu ouvi ele falar. E aí? Então, não, viu, seu lixo? Eu tava ligado. Aí, tá vendo? Ah, né, mau caralho? Eu estranhei, cara, tomei um susto. Beleza. E qual que é o time? Será que a E já ouviu isso? Vai zoando. E aí, Guilherme, qual o time? Sou o Tricolor Paulista. São Tricolor! Opa, é nóis, Guilherme. Mas, ô, amigo, o Estevão que tá aqui foi zagueiro do São Paulo, velho, sabia? Não sabia, cara. Porra? Não, sou obrigado a pensar que nem sabia. Fala pra ele, que ano, Estevão? 77 a 81. Primeiro título brasileiro contra o Atlético. Eu tava lá, né, Estevão? Tava lá. Pô, 77 a 81, velho. Você bateu o pênalti, não? Não bati. Não bateu o pênalti? Não. Aliás, eu não joguei aquele jogo. O último não, né? Eu fui expulso na quarta-feira contra o Operário. Aquela história do último minuto do jogo. Aquela história que você ganhou o Belfort Duarte, é mentira? Verdade. Depois desse jogo. Qual era o time, Estevão? Valdir Pérez Arruda, Getúlio Costa de Oliveira. Timaço. Estevão Eduardo Lemos Soares, Juvenal de Souza Bezerra, quarto zagueiro, e Antenor Machado, filho, lateral esquerdo. Francisco Jesus Navanzi, o Chicão, Alfonso Dario Pereira Bueno, Dario Pereira, Chicão, Teodoro faleceu, Matos, né? Santana, Teodoro, segundo, terceiro volante. Pô, Chicão que faleceu. O Zequinha, que jogou, não consegui decolar o nome, Antônio Rodrigues Filho, Neca, Sérgio Bernardino, Serginho Chulapa e José Sérgio. O Muricy depois, né? Muricy tava machucado. Muricy... Mas jogou com você, né, Estevão? Jogou. Muricy foi campeão em 75. Caraca, velho. Em cima da Portuguesa, aquele time do Poi, que foi campeão. Que mãe, Japa? 76 ele operou o joelho. 77 ele vinha se recuperando. Legal. Velho. Olha só que coisa, hein, Guilherme? Poxa, velho. Estevão fez parte de um time bom, hein? E vou te falar que se ele voltar a jogar, ele pode ser zagueiro titular fácil do Tricolor. Técnico era o Rubens Minelli. Caramba, era um jogador, hein? Porque eu tive o prazer, há uns 2 meses atrás, de entrevistar o Minelli no meu programa da Fox. Fiquei extremamente emocionado de entrevistar o Minelli. Com 80... Eu entrevistei o Minelli. 80... É mesmo? O Rubens Minelli, que mora aqui do lado, por sinal. 86 anos. Uma lucidez. Eu podia trazer ele aqui, hein, ele, não dava trazer aqui. E o que o Minelli fazia há 40 anos atrás, 30 anos atrás, os caras fazem hoje. E o Minelli contou uma história muito legal, viu, Estevão? Minelli falou assim pra mim, pô, eu fazia, eu marcava treino 2 períodos sempre. Porque ele falou, a pior coisa que tem na vida de um jogador de futebol é tempo ocioso. Você não pode... palavra do Minelli. Mas é verdade. Você não pode deixar um jogador sem ter o que fazer. Então o que eu fazia? Treino de manhã, aí na época era diferente, os caras almoçavam lá, descansavam e faziam o treino. Aí ele falou, quando ele queria dar uma folga, ele não avisava, que era para os caras já não programar, a armar a balada, entendeu? Então ele chegava no dia e falava, hoje tem folga. Aí ele falava, pô, mas o que nós vamos fazer agora? Vamos treinar de manhã, vocês vão de folga até. Era isso mesmo, Estevão? O Minelli foi um dos maiores treinadores que eu conheci, né? Eu também achava que ele era bom. O Minelli é um estrategista, cara muito culto, muito inteligente, ou seja, não foi à toa que foi campeão pelo São Paulo, foi bicampeão pelo Inter, campeão pelo Palmeiras em 70 e... o cara é muito campeão, muito bom, acima da média. Mas só tinha cara bom também, fala, né? Com ele, ó. Minelli, Brandão, né? Ô, Guilherme, estamos caramba, aqui com o Filhinho. Ô, Guilherme, o Mucuru tá aqui também, que Mucuru, tá fazendo as vezes do Sombra. Ô, Mucuru, fala aí, Guilherme. Fala, Guru, beleza, cara? Beleza. E aí, cara, e aí? Passamos aí pra semifinal da Copa do Brasil, adversário Santos. O que você acha aí? Dá pra passar pelo Santos? Cara, dá, mas assim, eu queria ser muito mais confiante, sabe, no tricolor, mas pelo que a gente vem apresentando, tá difícil, eu não vou com aquela confiança toda, não. Tá difícil, assim, na minha opinião se a gente jogar primeiro em casa, a chance aumenta. Porque se a gente ganha aqui, dá pra chegar lá pra jogar fechado. Chegou na Vila, tomou 1-0, reverter no Morumbi, o time do Santos é muito rápido. O que você acha sobre isso? Cara, eu acho melhor fazer o primeiro jogo na Vila. Particularmente, eu prefiro jogar o primeiro lá, que dependendo de como for o resultado, ir pro abafo aqui no Morumbi, a chance de ganhar é mais fácil. É que o time do Santos tem um contra-ataque rápido, né, amigão? É a chance do São Paulo aí salvar o ano, né? E é essa Copa do Brasil. O brasileiro eu acho difícil, do São Paulo tá muito irregular, a gente não sabe o que esperar. A chance de salvar o ano é a Copa do Brasil. Ah, que coisa engraçada, né, RG, meus amigos, Mucuru, todo mundo que tá aqui. A Copa do Brasil acabou virando um quase campeonato paulista, hein? Só tem o Fluminense de incluso só aí. Só entrou o Fluminense. E se fosse o Corinthians ali no lugar do Fluminense, que pô, viria um campeonato paulista, seria um, seria um paulista. O futebol de São Paulo hoje final é mais da forte paulista. Do Brasil. Tá forte. Final do paulista. Tá forte mesmo. O futebol de Minas veio alguns anos bem, caiu agora. É que não teria como, né, ter um Corinthians ali envolvido desse lado. Porque ali, o Corinthians estava do outro lado. Ou saía um... O Corinthians ele pegou o Santos e foi eliminado. Ou ficava um ou ficava o outro. Ô, velhinho, ó. E essa história aí do Osório, velho? Como é que é? Você acha que ele fica? Você acha que ele sai? E aí? E técnico pro lugar dele se o Osório for embora? Olha, eu acho que ele sai. E se... Eu acho que o Milton Mendes aí do Atlético pode acabar pintando no São Paulo, velho. Quem? Quem? Sei. Quem? Milton Mendes. O Atlético Paranaense, né? Ah, tá. E você, Mucuru? Eu acho que o Osório vai sair. Eu acho que ele já tá com tudo certo pra saída dele. Eu também não tinha jogado no ventilador. E eu gostaria que viesse o Cuca. Acho bem difícil o Cuca vir. E acho que vai ficar o Milton Cruz aí, que vai assumir o time até o final do campeonato. O Cuca ganha um milhão de euros mês. Não, o Cuca ganha um caminhão. Complicado. Não, o Cuca não vem. Não dá, né? Mas hoje é o treinador. A menos que ele queira abdicar de 80% do salário dele, né? É. Eu particularmente acho até que o Osório, ele se assustou muito com essa realidade do futebol brasileiro. Não esperava isso tudo, né? Por mais que você saiba, que você ouça, que você se informe, mas ele não tinha ideia que essa instabilidade... Você estar envolvido é outra situação. Ele, né? Talvez saiba... que de repente mais um jogo, dois ou três, a coisa pode tomar. A cultura não se modifica. E já desgastou também, né, Estevão? Pelo pouco tempo, mas esse diz que me disse. Eu até acho que ele poderia, talvez, ter levado. E eu tive uma impressão muito boa do Osório. Nós fizemos um jogo treino à Portuguesa no CT de São Paulo, há um mês e meio atrás. Tive uma impressão muito boa dele como pessoa. Mas talvez não, talvez ele pudesse ter segurado, ter omitido, um pouco não mais, ter, né, deixado vazar essa informação. Foi muita gasolina. Ruim, né? Foi muita gasolina na fogueira. Mas, né, será que ele já não fez isso de propósito para forçar uma saída? Pode ser. Porque o Osório, Estevão, por mais que ele tivesse puto com a diretoria de São Paulo, com o fato da diretoria ter vendido alguns jogadores que ele pensava em contar, um cara que não quer arrumar briga, ele não chega em toda a entrevista coletiva que ele vai dar e alfineta a diretoria, falando que não confia nos dirigentes, que ele se sentiu traído, ele cria uma série de contextos ali que não são bons. Saber até que talvez ele não tenha ouvido algum, ou tenha, sabe, tenha chegado até ele algum rumor, alguma... E o treinador sabe, por mais que você é o último a saber, é o marido traído... Mas vai chegar. Mas, né, a coisa vem. Vai chegar. Opa, ainda mais quando as coisas acontecem. E talvez você tenha razão. Em cima disso, ele tenha deixado vazar isso para se proteger. É complicado também, né, Estevão? Você senta pra entrevista, deixa eu falar uma 10 coisa. Perguntas são a mesma. Você vai sair, É difícil também, né? Fala, velhinho. Então, eu acho que ele coloca as coisas muito a público. Eu acho que, sei lá, eu sou da opinião que roupa suja se lava em casa. Reclama toda hora de jogador que sai. Meu, boa parte de jogadores que saíram ali são jogadores que nós mesmos são paulinos, meu, não achávamos. Sim. Que eram úteis pro time. Denilson, cara, tinha muita gente que reclamava dele. próprio Souza, assim, eu gostava muito do Souza, mas também não era nenhuma unanimidade. Mas, cara, com esse time que ele pegou também, que ele tá na mão agora, é muito difícil fazer alguma coisa. O time não consegue, uma constância. Alterna muito jogos muito bons, jogos muito ruins. Não tem maturidade. Você vê pelo clássico de domingo, o cara que a gente tem que esperar uma maturidade, que é o Rogério, que é o cara mais experiente do clube. Porra, aquilo é bola que você dá um bico pra fora e comemorar a vitória. É vitória pra entrar no G4, pra ficar ali pra se manter no G4, não pode dar um mole desse. Mas ele foi uma fatalidade, né, amigão? O Rogério foi sair jogando ali, teve um excesso de confiança. E aí foi uma fatalidade, acho que não é uma imaturidade do clube, do goleiro, aconteceu uma fatalidade no lance. São Paulo e agora, Chapecoense? São Paulo e Atlético do Paraná. Atlético do Paraná. É o Cap. Seu placar, velhinho, pro jogo? É um jogo balada. Eu coloco 2-0, 2-0 pro São Paulo. 2-0 e seus abraços. Dois abraços. Quero dar um salve aí pros meus amigos da época de colégio, Thales, Zezão, Cubas. Dá um salve também num colega meu que trabalha comigo, é o Wendel. A gente chama ele de mito do Cartola, que o cara é bom mesmo. É um mito. O mano, sei que o mano gosta do fã também, então dá um salve pra todo mundo. Opa, aí. É nóis. É isso aí, velhinho. Valeu, galera. Obrigado, hein, mano. Valeu, mano. Esse programa legal de vocês aí. Muito bom escutar vocês. Tá bom. E lembrando, o Mano é o cara mais imparcial desse... Aí. Não dá asa, velho. Estevão, eu tento... Olha, tá vendo? É a voz do povo. Não dá asa, velho. Pelo amor de Deus. Por mais que vocês me podem aqui nesse programa... Tá louco. A voz do povo é a voz de Deus, mano. O ouvinte tá sempre ao meu lado, cara. Obrigado, amigo. Você tava indo bem, velho. Obrigado. Fala, Guilherme, um abraço. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como é que eu faço pra retirar o voucher? Ah, você vai passar aqui na Avenida Paulista. Passa aqui, Paulista 1439, nono andar, tá bom? Horário comercial. Três dias úteis, velho. Fechou. Falou, tá bom? Abraço, Guilherme. Um abraço. Falou. Obrigado, um abraço. Valeu. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Aí, mais ouvinte aqui, ó. Alô. Ah, meu Deus, não acredito. Consegui o baralho. Boa, Truco. Conseguiu. Quem fala? O nome completo? Renato Luiz Martins. Renato Luiz Martins, quantos anos, Renato? Eu tenho 26. 2.6, RG? Hoje? Hoje? É. Eu não sei, mas se você estiver no mato lá e passar apertado, só ir atrás do Martins lá e... Entendeu? Ah, sensacional. Pode levar um fumo, né? Pode levar pra aliviar, né? E vai. Sensacional. E qual que é o bairro que você mora? Eu sou do Vila Rio. Como? Vila Rio. Vila Rio? É, mano, tem dois Vila Rio. Tem Vila Rio, R-I-O. Você vai falar que tem um Sorriso. Não, tem Vila Sorriso. Não, vou te ajudar. Não quero. Tem o que é Guarulhos. Porque tem o seguinte, tem o Vila Rio... Tá certo. Então, porque tem outro Vila Rio que é H-I-L-L, que é tipo americano. Ah, tá, Rio? E esse fica... Não, esse é Osasco. É Rio. Rio de Janeiro, em Guarulhos, tá certinho. Rio de Janeiro. Rio, hoje é PSM. Zica, inveja. Então chupa, Estevão. Manda um abraço pro Carioca do Pânico, que ele mandou um abraço pra você, ele tá te ouvindo. Um abraço pro gente? Carioca, hein? Ô, Carioca, gente boa. Meu brother. Carioca. E o Gui. Um beijo no coração pra você. E o Gui do Pânico, é da terra do Estevão. É mesmo? É sobrinho do Cacau. Sobrinho do Cacau. É de Penápolis. Esse Gui também é bom. Lá de Cafelândia. Gui é bom. Bom também. Bom. Aproveitar um pouquinho também, né? Sim. Mandar um abraço pro Cilinho, que é do grupo GT Foods, e pros filhos dele, do Canção Alimentos, né? Pro Leonardo e pro Rafael. E pro Ed e pro Galo da Seleta, são patrocinadores lá. Boa. Da Lusa. Aí. Renato e o time. Eu sou torcedor do único time tricampeão do mundo. Opa, é nóis! Ah, moleque! São Paulo! Tricolor, sabe? Vamos lá! Como assim, Bambi? Como assim, Bambi? O Gan falou. Conhece o Gan, Domênico? Quem que é Gan? Gan. Gambá. Ah, Gambá. Tá, o Gan. O Gan. O Gan. Ô, amigo, antes de você falar com essa figura aí. Estamos recebendo o Estevão aqui, que é técnico da Lusa, mas jogou no teu São Paulo, foi zagueiro aí. Quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta pro Estevão? Ah, sim. Eu não tive a oportunidade de ver ele jogar, né? Mas pelo que a gente escuta, meu pai fala muito, sou um grande zagueiro aí de São Paulo. E tô na torcida pela Lusa, cara. Eu moro aqui em Guarulhos, o time mais próximo nosso aqui é a Lusa mesmo. Tem até esse certo carinho. Tive no Canindé no domingo passado. E só isso aí mesmo, a gente tá torcendo para um bom futebol paulista mesmo, né? Que eles consigam subir para fortalecer, pelo menos estando na Série B aí, já é uma boa já, né? Legal, legal, vai chegar. Portuguesa vai chegar aí. É um time grande, quando tá na primeira divisão são clássicos, que acontece São Paulo, Corinthians, enriquece muito o futebol. E o que é, né, o que é mais legal, que a gente sente, é quando se fala que a Portuguesa é a maior torcida de São Paulo, tem que se acreditar, né? Porque a Portuguesa tem a torcida dela e a torcida de todos os outros. Com certeza. O que eu tenho recebido, Benjamin, de apoio, de incentivo, de todos os torcedores, uma coisa legal. Então, todo mundo torcendo, viu, mano? De coração. Sim. Mesmo, para que a Portuguesa... Legal. Para que a Portuguesa volte. A Portuguesa é um time muito querido aqui na cidade de São Paulo. Ô, Estevão, Portuguesa querida, viu, RG? Você não gosta muito da Portuguesa? Não, né? Lógico que gosto. Qual foi a última vez que você foi no Canindé torcer pra Lusa? Não, faz um tempinho, mas sempre fui lá. Na minha época de Vila Maria, tava sempre lá. Luzinha é muito querida, mano. Muito querida. Legal, é muito gostoso estar lá. Mas qual a maior dificuldade, cara, na Série C? Tem a estrutura, vocês encontram a estrutura, como é que é o esquema? A coisa é muito precária, em termos de campo, em termos de estádio mesmo, como é que é? Como é que funciona? Estádios nem tanto, porque algumas equipes aí, até de tradição, né? Como é o Guarani, como é o Brasil de Pelotas, o Londrina, equipes que já disputaram a primeira divisão. O problema, inclusive, é a logística muito ruim, né? E fazendo em grupo, como se fez. Você faz... até 600 quilômetros você vai por baixo, vai de ônibus. Nós, até 600? Até 600. Acima de 600 você, claro, vai de avião. Nós fizemos viagens aí para Muriaé, jogar com a própria Tombense. Fomos para Pelotas, você vai a Porto Alegre de avião, pega carro, ou seja, ônibus. CBF nada de apoio. Paga, mas o deslocamento paga, é bancado pelo clube. A CBF paga, certo? O hotel. Tá. As passagens, só isso. Mas só. E de volta, estadia. Não tem apoio nenhum. Tá. Mas nós fizemos viagem aí de 9, 10 horas. Mas olha, esse deslocamento... Coisa sofrida. O deslocamento, por exemplo, a CBF, quando tem que ir de ônibus, a CBF que disponibiliza a passagem de ônibus, é isso? Ônibus, hotel, tudo é por conta da CBF. Mas, por exemplo, a Portuguesa não pode, ao invés de pegar só o dinheiro do ônibus, aí pegar e falar, me dá esse dinheiro do ônibus aí, mas eu vou mandar meu elenco de avião? Utilizar esse dinheiro, pode? Pagar. O problema é que, como nós falamos... Aí a responsabilidade... lógico que... O português está vendendo almoço para comprar janta. Então, os compromissos com os jogadores, com o próprio elenco... Eu falo, vou de avião, patrão. Verdade. Mas só você foi estrela, né, mano? É nada, velho. Tá louco. A portuguesa tem que comprar um jatinho, velho. Pega um jatinho meio seminovo. Mas, Estevão... aquele jatinho seminovo. Estevão, você jogou no São Paulo muito tempo. Te admira ver um São Paulo, que é um clube que nunca teve envolvido em tanta notícia errada, ver brigas... os problemas internos vazando. O São Paulo hoje virou um time comum igual a todos os outros. Normal. E o grande... Te surpreendeu? Muito surpreendeu. Porque a grande marca do São Paulo, né, anos anteriores, primeiro, quando não se tinha o CT, era que, né, o que acontecia no Morumbi ninguém sabia, primeiro. Tudo que sabia de errado, e olha que tiveram grandes problemas. Caixa preta. Segundo, né, o lado financeiro não existia. O São Paulo, quando eu cheguei no São Paulo em 77, dia 19 de outubro de 77, eu e o Dario Pereira, no mesmo dia, assinamos o contrato junto. O São Paulo pagava religiosamente, caía na sua conta no banco. Era o único clube no Brasil que já fazia o pagamento em conta. Ou seja, pagava diária no Brasil, não só no exterior. Você ia jogar campeonato brasileiro, você recebia diária. E ultimamente a coisa tem mudado, não tá tão bem. Tá complicado. E aí, amigão, o que tá achando do São Paulo? Passou na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Onde acha que dá pra chegar aí com o Tricolor? Então, cara, eu tô bem otimista nesse jogo contra o Santos. Eu acho que dessa vez a gente vai tirar essa zica aí contra o Santos, né? Deixa pro ano que vem, pô. Ah, pô, 15 anos, RG. Vamos tirar essa zica. Já deu, né? Essa zica, RG. Já acabou. Isso aí. A gente tem mais time que o Santos, na minha opinião. Dá pra ganhar, desde que seja escalado o time certo, né? Eu tô achando muito, muito errado esse negócio do Osório. Eu acho que se essa diretoria tivesse um pouquinho de vergonha na cara, já tinha mandado esse cara embora. Tá fazendo o São Paulo de trouxa. que já não tinha nem que dirigir o time no sábado. Você acha mesmo, amigo? Você acha que ele não fez bem pro São Paulo, não fez bem pro futebol brasileiro? Não, eu não tô discutindo a qualidade dele como treinador. Eu tô dizendo que ele tá mentindo pro torcedor são paulino, tá iludindo as pessoas. Se o São Paulo contratou um técnico a longo prazo para um trabalho pro ano que vem, e o cara não garante que fica pra semana que vem, então esse cara tem que sair, a gente já tem que pensar pro futuro. Eu concordo com você, amigão, mas eu concordo em partes, né? Eu acho que assim, ele chegou com um projeto que a diretoria prometeu pra ele, e aí no meio do caminho tiraram alguns jogadores que não tava combinado, e aí ele começou com essa historinha que vou, não vou, o meu sonho de treinar uma seleção, e aí agora a situação realmente está chata pra ele. Olha, amigão, eu acho que o Osório, ele já tinha esse pensamento de treinar a seleção na época que ele tava na Colômbia, quando ele tava lá, certo? Tava lá. A vontade sempre tem, né? O cara tava lá já, tipo, com aquele pensamento, pô, quero treinar a seleção, quero treinar a seleção, quero treinar a seleção, quero treinar a seleção. Pintou a possibilidade dele dirigir o São Paulo, vir pro Brasil, o cara não é besta, ele não é besta. Ele falou, eu vou pro Brasil, eu vou chegar lá, eu sou um treinador estrangeiro, vou chegar lá, a mídia vai, tipo, voltar os holofotes pra cima de mim. Ele, no mínimo, ele atualizava no tablet dele aqui, falando, tipo, toda hora lá, a imprensa metendo pau em todos os treinadores. É, porque os treinadores brasileiros precisam se reciclar, os caras precisam ir pra Europa, os caras precisam, sei lá, pegar umas táticas com o Guardiola, com o Mourinho, porque a imprensa desce o porrete, a imprensa não quer saber. Ela pega um lá pra Cristo e começa a metralhar. Então, o Osório, vendo toda essa situação, ele falou, eu vou pro Brasil. Vindo pro Brasil, tudo bem, a diretoria de São Paulo se desfez de alguns jogadores, mas que treinador hoje... talvez de ponta não perdeu jogadores de qualidade. Que treinador que talvez tenha um grupo montado há 2-3 anos? Nenhum, nenhum. O Tite mesmo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, ele perdeu a dupla de ataque titular, que era o Emerson Sheik e o Guerreiro. Perdeu o lateral esquerdo, que era uma referência ali, era um homem de confiança do Tite. Perdeu o Petros, que jogava toda hora também, apesar de estar no banco, mas era um cara que todo jogo praticamente entrava lá para recompor aquele meio campo do Corinthians. E o Tite não deu esse piti que o Osório deu. O Osório, ele tá cavando a própria cova no São Paulo. O Osório, já que ele não tem multa rescisória e ele tá tão insatisfeito assim como ele aparenta estar nas entrevistas coletivas, ele poderia chegar na diretoria do São Paulo e falar o negócio seguinte, vocês descumpriram um acordo que a gente tinha aqui, um acordo prévio que nós fizemos, e eu não tô me sentindo à vontade aqui pra continuar meu trabalho. Acabou, pede as contas, vai embora. Agora, toda hora que ele vai lá dar uma entrevista coletiva, ele alfineta alguém, ele metralha alguém, ele vai lá e começa a tentar apagar um incêndio com gasolina. Tá errado, velho. O São Paulo já tá uma zona, tá certo? Na parte administrativa. E as declarações que ele tem dado não tem beneficiado em nada pra que talvez aí contorne esse ambiente desfavorável pra que São Paulo possa entrar novamente no trilho. Não é verdade. Então eu acho que ele usou São Paulo como hospedeiro, cara. É isso aí. Então, acertou. E se fosse o Luxemburgo, cara, já tava todo mundo sentando o pau já. Tava na China já. É. Tá dando moral pra ele porque ele é estrangeiro. A gente tem que tratar todo mundo por igual, cara. Ele é tá isso errado. Aí. Eu não sou xenófobo, não, tá? Seu placar pra São Paulo e Clube Atlético Paranaense, velhinho. São Paulo 2, Atlético 0, se Deus quiser. E seus abraços. Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal do Mundo do Futebol, pro WhatsApp aí, pro Menor, Gaivota, pro Daniel, sem Mundial, Palmeiras sem Mundial. E aí, RG, mandar uma moeda pra Mariana. Né? Pra quem? Eu amo muito ela, Mariana. É hoje, hein? Sexta-feira é dia de mostrar a cabeça do bacalhau, hein, velho? É isso aí. Bora! É nóis, valeu pessoal. Um abraço. Valeu, amigão, um grande abraço aí. Tchau, tchau. Sou ouvinte de vocês há muitos anos. Falou. Ficou muito emocionante falar com vocês, beleza? Um abraço, legal. Together. Falou. Tchau, tchau, tchau. Falou, fi. Esse é o Estádio 97, um momento sem parar, né? Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. Mais ouvinte, o último, o terceiro da sequência. Alô? Alô? Quem fala? Alexandre Motaló. Alexandre Mota Lopes? Isso. Quantos anos, Alexandre? 3.3. Ah, não vou falar de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico, velho. Mas RG, 3.3 hoje, o que que acontece? Ah, hoje eu não sei, mas amanhã eu vou lá pra Santa Isabel, vou aproveitar. Sim. Aí a gente mota no cavalo, sabe? Ah, sensacional. Aí tem uns... Sensacional. Né, Estevão? Estevão também, quando vai lá pra... Muito bom, hein? Quando vai lá pra... Parabéns. Cafelândia lá? Então, a gente mota lá, velho. Ah, entendi. Puta cavalo. Aqueles manga larga lá, hein, Estevão? Ah, sim. Ô, beleza, viu? Tá bom. Alexandre, qual é o bairro? Capão. Capão, é Zona Sul. Um abraço pra galera da Vila Fundão. Todo mundo lá ouve a gente. Capão. Um abraço pro Brown, pro do Bronx, oh, Brown, pro Big hein. Lá da Godoy. Grande abraço. Cara, pra todo galera. Mundo ouve a gente mesmo. É, os um abração cara, pros caras lá. Ainda bem, né? Nós, aí é legal. Ô, velho, e o time? Campeão brasileiro de 2015. Todo poderoso Corinthians. Coringão, né, velho? Coringão é embaçado. Pior, mano, que, pior que é, né? Coringão é embaçado. Pior que é, né, velho? E a torcida do Corinthians conseguiu já passar do Palmeiras também. Tava lá uma briga acirrada. Ferrenha, mano. Pela segunda e a terceira posição aqui no torcedômetro lá, o RG. O Corinthians, ele bateu a marca agora de 128.928 torcedores contra 126.519 do Palmeiras. E o Inter ainda é o líder do torcedômetro aqui, que é, pra quem não sabe, é o quanto projeto. Quanto tem o Inter, mano? Não lembro. 147.298, Domênico. Entendi. Mas Corinthians e Palmeiras, se continuarem nessa toada aí, eles têm tudo pra passar o Inter daqui a pouco. Não sei se esse ano ainda. Mas tá indo, possivelmente, né, tá possivelmente, Domênico Gato, tanto Corinthians quanto Palmeiras, daqui a pouco vão chegar no Inter. Começo do ano pode ser, né, mano? E o Grêmio, pra você ter uma ideia, Domênico Gato, Palmeiras hoje ocupa a terceira posição com 126.519. O Grêmio, que é o quarto, tem 86 mil. Caramba, velho, essa distância. Olha a diferença, hein? Você tem uma ideia. Que distância, hein, velho? Você tem ideia. Mas isso aí, amigão, e o Coringão? O Coringão, ele vai pegar agora no domingo a Ponte Preta. Ponte Preta que vem de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta tá escapando aí de maneira até heróica do rebaixamento. Surpreendente, né? É, mas é verdade, a Ponte Preta, ela acabou perdendo jogadores importantes, como foi o caso do Renato Cajá, como foi o caso do Rildo também. E a Ponte Preta, ela teve um declínio técnico muito grande. A Ponte Preta namorou com a zona de rebaixamento durante muito tempo. Mas, pelo menos agora, aparentemente, a Ponte Preta conseguiu se estabilizar no campeonato. A Ponte Preta, se eu não me engano, acho que é a nona colocada. Vou confirmar aqui, mas acho que é isso. E o Corinthians, ele vai pegar, mano, a ponte, amigo. A Ponte Preta é o nono lugar com 40 pontos. É, então, aí, ó. Ponte tá Preta junto com o Sport, mas ela tem uma vitória a mais que o Sport. Então... Praticamente com 40 pontos. Escapou. Já tá muito próximo de escapar, né? Acho que a margem de corte ali vai girar em torno de 44, 45. Hoje, mano, hoje, se fosse ver a margem de corte, hoje, se fosse hoje as contas, 41. 41? É, hoje. Ah, então, mas a ponte pra se segurar mas na Série A... Mas deve aumentar essa distância. Os 45, né, Dodô? Então, acho que 44, 43, 44 deve escapar. É que a ponte, possivelmente, no final de semana não vai conseguir somar pontos. Mas nas próximas rodadas pode ser que a ponte consiga aí atingir essa margem pra permanecer na Série A. Mas vocês acreditam que escapa o Vasco ainda? Acho que sim, o Vasco tem dois confrontos diretos. Você acha? Acho que não. Não, Estevão? Eu Vasco acho escapa. Que tá numa batida... Que... De pode escapar. Tem que escapar. Estão fazendo uma reta. Acha, Ogro? Acho que foi. Vai cair, saco. Vai cair. É, foi. Vai cair? Caramba, hein? É nada, o Vasco vai escapar. Mano. Só o Mano que falou que acha que não vai escapar? O Vasco tem dois confrontos. Eu também, eu acho que pode escapar. Também. Eu acho que pode, eu acho que, pode eu acontecer acho, com o Vasco o que aconteceu em 2009 comigo no Fluminense, Botafogo. Né? Botafogo. Com Botafogo e Fluminense. Fluminense foi pior ainda. Foi pior, né? Fluminense era o Cuca e depois eu consegui salvar o Botafogo. É verdade. Uma situação que ninguém acreditava. É verdade, tava indo pro saco, né? Os dois cariocas. Caramba, nas últimas rodadas. Olha, eu acho que o Vasco vai, se vier nessa atuada aqui, ó. O Vasco, dos cinco últimos jogos aqui, mano, depois você... Desculpa, né, porque vocês estão falando do Corinthians. Mas dos últimos cinco, mano, rapaz, ele fez aqui, ó, 12 pontos, cara. 13? 13 pontos. Ou seja, ele tem um aproveitamento quase dos times que estão lá em cima, disputando título. Sim. Entendeu? O Vasco, ele conseguiu aí dar uma respirada por causa disso. É. Ó, amigo, antes da gente falar do Coringão aí, aproveitando aí o assunto Vasco, você acha que o Vasco cai? Ou você acha que o Vasco consegue escapar? Cai. O Vasco vai pro Vinagre. Cai. E se depender do Corinthians, vai ser aquela bicuda. Tá? 97. Com raiva dos caras, né? Se vingar do 2007, Vasco. 2007. Eles fizeram o mesmo, estava lá no estádio, foi chato pra caramba ver aquele gol do... Mas não jogamos, hein, mano. Não a culpa não foi do Vasco, não. Jogamos não. A culpa nada, foi do Corinthians, hein, mano. Não jogamos nada aquele dia, hein, aquele ano. Não, não jogamos, realmente. Na verdade, o semestre todo não jogamos... Mas olha, o Alexandre... Por isso perdeu muitos gols naquele essa jogo. Rodada agora, o Avaí pega o Vasco, então Avaí e Vasco, lá em Avaí. Confronto assim, direto. Confronto direto. Ou seja, se o Vasco ganhar esse jogo lá, ele vai a 29, ficando a 3 do Avaí, cara. Então, ou seja, ele pode... Se ele ganhar essa rodada, na outra ele pode já escapar do rebaixo desses quatro últimos. E no outro jogo o Vasco pega a Chapecoense. Então, os seis pontos aí. É. Então verdade, ele pode escapar sim. Ele pode escapar. O problema é lá na frente, né, Alexandre? Que depois vai pegar. Ele pega ainda, ó. Ele vai ter que pegar o Corinthians, ele vai ter que pegar. O Corinthians aqui, né? O Palmeiras ele tem que pegar aqui. O São Paulo parece que é lá, mas é o São Paulo, que só deu um cacete nos caras lá. Então, eu não sei se o Santos já pegou. Já pegou o Vasco, Elian? As duas vezes? Né? As duas? Não sei se as duas, viu, mano? Então, olha, o Vasco tem parada difícil aí, viu? É, rapaz, esses 10 últimos jogos aí, não sei não, hein? No que depender do Coringão, o Vasco vai cair. Mas, ô amigão, e com relação ao Corinthians aí, essa campanha da Ponte Preta recente aí de 4 vitórias nos últimos 4 jogos, assusta ou não? Assustar não assusta não, mas tem que ter os dois pezinhos no chão. Acho que a gente ganha de 1-0. O Corinthians ele vai desfalcado dos dois laterais, hein, mano? O Fagner não vai jogar e possivelmente aí o Arana não voltará pra esse confronto aí também. O Iago possivelmente novamente vai fazer aquela lateral esquerda aí. Só que, mano, veja bem, o time ele tá contagiante, cara. O cara que entrar ali, ele vai dar conta do Ricardo. Eu acredito que vai dar tudo certo pra nós aí. Mesmo não estando com o Fagner, com o lateral esquerdo, vai dar certo. Ah, o Corinthians, ele é muito dependente da jogada dos laterais, principalmente... Volta o Edilson, não volta? Então, mas o Edilson é complicado, né, Estevão? Porque o Edilson, ele tá muito mal, mas aí tá mal, a torcida do Corinthians aí não confia no Edilson. Edilson calafrio. É, o Edilson, todas as vezes que o Edilson tem jogado aí, ele tem ido muito mal. Ele não tem apoiado tanto no ataque como o Fagner faz, e na defesa ele tem sido um pavor, tanto é que ele conseguiu tomar o drible da vaca do Paulão naquela derrota pro Inter de Porto Alegre jogando no Sul. É, o Corinthians eu acho que ele precisa ter um pouco mais de foco, talvez aí nos possíveis reforços que trará para o ano que vem, nas laterais. Que hoje os laterais aí, eles têm uma fundamental importância aí em qualquer time. Principalmente num time aí como o Corinthians, aí, que abusa das jogadas de linha de fundo. Principalmente fazendo aquelas triangulações ali com meio campo e depois partindo com ataque ali. Você pega do lado direito ali quando faz aquela tabela lá. O Malcom, o Jadson e o Fagner, é um negócio muito difícil você conseguir parar. O Corinthians ele tem abusado dessa triangulação aí, inclusive quando o próprio Elias também entra nessa tabela. O Corinthians aí, ele tem que, ó, atenção Roberto de Andrade, atenção Andrés, atenção Edu Gaspar, pelo amor de Deus, foquem, né, em contratações de laterais para o ano que vem. Por mais que o Corinthians tenha aí do lado esquerdo também o Wendel e o Guilherme Arana, que é uma promessa, mas se tiver a possibilidade de trazer jogadores de qualidade para as laterais, foquem nesses reforços. Só respondendo, ainda não jogou não, viu, Dodo? Vai pegar o então Vasco, vai pegar também o Vasco pega o Santos na 37ª. O calendário do Vasco é complicado, hein? Na 37ª partida. Vai ter que jogar muito, Dodo. Vai ter que jogar muito. Ah, difícil. O Vasco tá difícil. Faltam 10 jogos, né? Desses 10, você pega aí 4, são contra times de São Paulo. Tá difícil pro Vasco. Palmeiras, sim. Corinthians, são Santos e São Paulo. É, ele pega os 4 de novo. E deve pegar, sei lá, time grande aí também, não é só babinha, não. É difícil. Mano, tá querendo um lateral esquerdo, tamo vendendo o Reinaldo lá, se quiser. Nossa, é louco, eu tô falando lateral. Não, velho. Mas ô amigão, e com relação aí talvez ao possível, não vou dizer possível porque não existe nada certo ainda, mas estão cogitando a possibilidade aí talvez da volta do Tevez pro ano que vem. É um jogador que te agrada? Você gostaria novamente do Tevez, do Corinthians? Andrés falou que não, hein, mano? Gostaria, ele honrou a camisa do Corinthians no ano de 2005. Ele foi muito bem, então é um cara que vinha pra somar aí junto com o restante do elenco do Corinthians. E já aproveitando que o Estevão Soares está aí, vocês hoje, sim. Pergunta para ele. Ele está me escutando. Se ele já está preparado para... Ô, Estevão, você já está preparado para assumir o Coringão? Porque quando o Dunga cair, os caras vão vir buscar o Tite. Então, eu pressuponho que você seja o próximo técnico a dirigir o Todo-Poderoso. Poxa, muito obrigado pela lembrança. Preparado eu sempre estou. Essa é uma história da minha vida. Eu quando tinha dirigido, né, algum tempo atrás, a Ponte Preta e Guarani eram os melhores times que eu tinha dirigido, e eu sempre tinha um sonho de dirigir uma equipe da capital. Tive uma oportunidade no Palmeiras. E foi bem. Tive um aproveitamento foi excepcional. Foi bem, 64%. Não, você ficou em quarto lugar. A equipe lugar. Da Libertadores, pois trabalhei no Botafogo também com uma performance muito boa, e hoje estou de volta aí novamente. E, claro que hoje o meu foco é Portuguesa, é nosso foco de subir para a Série B, mas um dia sim, um dia nós vamos dirigir o Corinthians sim. Tem esse sonho. Aliás, eu admiro o seu trabalho, viu, Estevão? Muito obrigado. Tá certo. O Alexandre, quer mandar um abraço para alguém? Manda aí. Vamos mandar um abraço pro meu irmão, Wagner, taxista. Certo. Tá na correria aí. Legal. E... mano, sim. Olá, viva a pegação. Ah, velho, você ganhou um kit muito louco da Ola, velho. Você vai dar uma salsichada em alguém. Mas pra dar uma conquistada, tem que ir com o cabelo penteado, com a barba feita. Opa, com certeza, velho. Você tem que falar a frase aqui só mágica da Bozano. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Mas, ó, amigo, essa semana mudou, hein? Você tem que falar o seguinte assim, ó. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Sabe por que, amigão, essa frase mudou? É. Porque essa semana, amigão, além do kit Bozano que você já ganhou aqui, que é top demais, vai poder estar bonitão, vai passar um gelzão no cabelo, vai fazer a sua barba, vai ficar bonitão pra poder dar uma salsichada em alguém. Amigão, você vai ganhar um par de convites pra Kidzania também, cara. Pô, que da show, hora, show. Vai, boa. Você já tem filho? Tenho filho, o Arthur. Ó, leva ele lá, velho. O moleque vai pirar, mano. A Kidzania é top, cara. Dodô, manda um abraço pro Arthur aí, que ele tá na escuta aqui. Boa. Arthur, um grande abraço aí, meu velho. Não. Obrigado aí pela audiência. Eu vou te falar, os moleques piram mesmo nesse Kidzania. É impressionante. Kidzania é da hora, mano. E só pra falar pra você que não é papo, não, quando eu falei que os caras da Vila Fundão ouvem nós aí. É. Olha aí, ó. Olha como os caras ouvem. Olha lá, olha lá. Abraço pro Big lá do Rapa da Gondola, tá vendo? Olha lá. Já tô ouvindo nós aí. Cara, manda um recado. A energia é muito grande. Tá todo mundo ligado aqui também. O Márcio Santos. Os caras da Godoy estão na escuta. Tá bom. Então, você viu? O cara manda o recado no ar. Abraço pro Big. Tá bom. Obrigado, velho. Um grande abraço pra você, viu? Abraço, Dudu. Valeu. Esse foi todo, todo mundo mandando mensagem aqui, Dudu. Tá, fala aí, Márcio Santos. O Márcio Rivelino tá te mandando um abraço. Um abraço pro Márcio, né? O Ricardo Ribeiro, né? Certo? O Ricardo Ribeiro da Gráfica, o Márcio Santos. E o meu filho, Felipe, tá lá na casa dele. Grande tá Filipão. Felipe então tá certo. Um abraço, meu filho. Um abraço, te amo, viu? Um abraço. Fechamos o momento sem parar, né, Sombra? Esse foi o momento sem parar no estádio 97.3, ouvintes, na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que impernam o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar, em todo lugar. Loja online do Estádio 97 está bombando de novos produtos. Agora, além de presentes e itens oficiais do seu time, também tem a linha exclusiva do Estádio 97. Tem bonés, camisetas, moletons, mochilas, tudo com a marca do programa que você ama. Acesse lojadoestadio97.com.br. Tem tudo que você imagina, só não tem o bullying do Beija. Sensacional. É a loja do Estádio 97, meus amigos. Acesse agora mesmo lojadoestadio97.com.br. Somente produtos oficiais. E você ainda ajuda o seu time, hein? E também tem lá a linha exclusiva do estádio, viu? Onde vão lá de bonés, camisetas, até moletons e mochilas. Acesse e conheça lojadoestadio97.com.br. Também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. De repente você tá querendo dar um presente pro seu amigo, nada melhor, né? Acesse lojadoestadio97.com.br. Agora o Mano com o recado de Bozano, já que falamos tanto da Bozano, né, Mano? Opa, com certeza, Domênico Gato. Vamos lá. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E o Dia das Crianças está chegando, RG número 2. É isso aí, velho. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos para brincar na Kidzania, cara. Você não conhece a Kidzania? A Kidzania, deixa eu te explicar rapidinho aqui para você entender o que é, cara. É a cidade da criança onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. E lá ela pode trabalhar nessas profissões e ganhar o Kidzu. Ela vai trocar por uma série de prêmios ali, de presentes. É muito legal. Leva teu filho que ele vai pirar. É uma experiência muito bacana pra criança e pros pais também. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disse o seguinte. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também, RG número 2, um par de convites pra Kidzania, cara. Olha só que legal. É um convite pro pai e um convite pro filho. Boa. Leva lá o teu moleque, a tua menina, porque eu tenho certeza que eles vão curtir demais. Bozano, jeito de garoto Cuidado de homem? É verdade, esse é o Estádio 97, também em nome aqui de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Certo, Benjinha? Tá louco, velho. Tá dando dura no Estevão, velho. Tá louco. Amigo, se eu tiver num campo de futebol... Perde essa mania, põe o fone. Você pode botar o fone? Ó, tem ouvinte. Tem ouvinte, pô. Põe o fone. Tem ouvinte, tem o telefone tocando. Tem ouvinte tocando aqui, ó. Tá dando dura, velho. Põe direito, põe o fone pra dentro, senão você não ouve. Aí, ó, as drogas tocou, tem ouvinte. Olha lá. Alô. Eu sou o Estevão, mando você ir. Alô. Alô. Ó, eu não vou falar nada. Tá vendo o seu estúpido mal educado do Estevão? Eu não vou falar nada. Conversa com o cara aí. Alô? Ô, campeão, você não era assim não, cara. Você era bem educado, cara. Porra, outra dura, velho. Obrigado, Mujica. Obrigado, Mujica. Maluco, hein, rapaz. Pô, ganhamos duas, agora estamos já assim, cara. Estamos com a perna dessa, né, Mujica? Que perna é essa, hein, campeão? Pô, tá sumido, pô. Sabe que eu fiquei sabendo essa semana que você almoçou com o Picolé, é verdade? Eu sei, eu, Picolé, o Carlos Roberto. Oh, que maravilha. Eu queria ter visto o Picolé. Parceiro de sempre, né? É, pô, essa gente boa, hein? É, esses aí são parceiros que a gente não esquece. Eles vieram, um veio de Mirassol, outro veio de Curitiba, a gente se encontrou aí pra. Vocês não viram o Picolé essa semana? Oi? E você vai trabalhar ou não, meu? Tá ficando até quando parado? Não sei, só ano que vem, assim, se for uma coisa boa. E então devo voltar, mas esse ano não, tive algumas. Alguns convites aí, alguns se tornaram público, outros não. Mas é. Estou me sentindo bem assim, né? Porque estava na hora, né? Porque mais de 20 anos, você sabe, nessa loucura, porque ser treinador no país, no Brasil, é coisa para louco, né? Então é. Eu tô descansando legal, tô curtindo com a família, faz muito tempo que eu não fazia isso, então resolvi descansar e tô. E tô conseguindo, tô resistindo legal. Ô Muricy, já tá com saudades ou ainda não? Não tô, juro não. Que não tô, cara. Isso, o que me preocupa é isso. O que me preocupa. Eu tava a menor saudade. O que me preocupa, tá acontecendo com a minha esposa, é que eu não tô com saudade, né? Isso me preocupa muito, né? Porque eu gosto muito de futebol, mas eu tenho que estar com muita vontade pra voltar, né? Então é. Mas por enquanto não, por enquanto eu tô resistindo legal. Os caras estão falando que você volta ano que vem pro São Paulo. Não, no São Paulo não sei, eu sei que eu devo voltar ano que vem a trabalhar, né? Agora, não sei, São Paulo a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Volta, mestre. Do jeito que tá, São Paulo a gente não sabe o que vai acontecer, então é. Vamos aguardar aí o que vai aparecer ano que vem. Claro que a gente tem que escolher, isso eu fiz muito bem na minha carreira, escolher bem os clubes que para trabalhar, e é o que eu vou fazer novamente. O que você achou do Osório, hein, ô Muricy? Eu acho. O trabalho dele, é. O que eu acho é o seguinte, eu acho que ele é um bom técnico, claro que às vezes no Brasil se exagera muito, ou seja, depois do 7-1, a gente acha que tudo lá fora é melhor e aqui dentro é uma porcaria e não é bem assim, ou seja, tá sendo bom para nós técnicos porque ele tá fazendo coisa que a gente já fazia há muito tempo, só que aqui, principalmente a imprensa, né, levar para outro lado, então algumas coisas que ele faz que todo mundo admira hoje, né, por exemplo, treino fechado. Pra gente fechar um treino antigamente era difícil, porque as pessoas falavam que a gente estava escondendo o time, que a gente não ia achar o time, era só pura gozação, não podia fechar o treino. Rodízio é uma coisa que. Isso aí não é maneira de trabalhar, isso é uma exigência do futebol moderno, porque hoje a quilometragem aumentou, a intensidade aumentou, então se faz toda hora, ou seja, mas sempre se fez, né? Mas agora é uma grande novidade. Né? Então isso aí está sendo bom para a gente também. Tudo que provar que a gente fazia, né, ele está fazendo agora e as pessoas aceitam. Outra coisa, mudança de posição de jogadores. Né? No São Paulo cansei de pôr vários jogadores na ponta direita, lateral direita, de ala e tudo isso aí. O futebol brasileiro muda toda hora. Então também é uma grande novidade também. Então essas coisas foi bom porque para mostrar que tudo que a gente fazia antes, ele veio agora de fora, como ele é de fora. Estão dando atenção. Isso não quer dizer nada, que ele é bom treinador, ele é bom treinador. Claro que precisa ganhar títulos assim importantes ainda, que não ganhou, né? Porque eu acho que é assim, né? A gente tem preferências, né, de pessoas. Por isso que não pode deixar, eu acho que pra gente dizer se um técnico é bom ou não, é difícil deixar na mão das pessoas, porque todo mundo tem seu sentimento de, O cara é educado, o cara tem a simpatia, o outro não sei o quê. Então, eu vou mais do que isso. O cara é competente, tem que dar resultado, né? Não só no futebol, em qualquer área. A gente fica livre do ser humano, dos sentimentos do ser humano. Então, tem que ter resultado. Então, é isso que a gente espera dele. Claro que esse ano, isso foi a minha opinião desde o começo, ele não tem que ser cobrado de resultado, porque ele está vindo num país estranho, língua diferente, maneira diferente de trabalhar, né? Então, esse ano ele tem que ser, como está fazendo, se adaptando. E aí sim, o ano que vem, cobrar o resultado, né? Então, mas já mostrou que mesmo o monte de problema que o São Paulo tem, né, de jogadores saindo, de toda essa confusão assim, meio política, o time está brigando pela Copa do Brasil, está brigando pelo Campeonato Brasileiro, então é sinal que está fazendo um bom trabalho. Então, é isso que eu posso dizer, mas ele é um treinador como todos os brasileiros, tem muitos treinadores brasileiros igual ou melhor. Tem que dar parabéns para você, viu, Muri, por você tá realmente falando essas coisas. Né, porque aqui no Brasil, só nós, treinadores, sabemos, e você principalmente, que é um multicampeão, né, por onde passou, e eu tive a felicidade, a oportunidade de ter sido seu auxiliar no Guarani em 97. De repente, quando vem alguma coisa diferente, se cria um ufanismo terrível no Brasil, né? A imprensa, tudo é diferente? Não. É porque quando se faz o que nós fazemos aqui, principalmente quando eu falo nós, eu cito você como exemplo, porque você, além de ser meu amigo, de ter, né, uma simpatia muito grande por você como amigo, né, eu te admiro profissionalmente. Mas tudo que se faz aqui, de repente, é relegado a segundo plano. Ah, chegou de fora, faz isso, faz aquilo, isso é o que você citou. E eu não vi ninguém falar ainda aqui. A primeira pessoa que estou ouvindo certa falar é você. Então, meus parabéns por ter tido coragem de falar isso, né? Porque se esquecem muito ou não se dão, não é nem se esquece, não se dá importância por tudo que os treinadores brasileiros fazem aqui no Brasil. Ah, então, e também vai ficar bem claro, eu não tenho nada assim contra treinador estrangeiro, acho que tem que se trazer mesmo, porque eu acho que o intercâmbio é muito importante, né? Não tenho nenhum sentimento, nada, contra o Osório, nem contra ninguém, só que eu tenho a minha maneira de encarar as coisas. Às vezes no Brasil a gente, somente nossos treinadores, às vezes tem receio de estar dando opinião, porque às vezes as pessoas vão entender diferente, né? Mas como já estou já há muito tempo no futebol e também sempre fui assim, ou seja, eu entendo a opinião dos outros, né? Respeito, mas dou a minha também. E às vezes a minha é um pouco mais pesada. Um pouco mais áspera, né? Então, mas não é, mas é claro que é, campeão. É que é a verdade. Todas essas coisas que foi falada, isso já se faz tempo no Brasil. Só que agora se tornou uma coisa impressionante, eu nunca vi, pô. Parece que descobriu a pólvora, né? Eu não sei, cara. O ano passado, por exemplo, no São Paulo, quando nós estamos, que estava o Kaká, aquela rapaziada, vários jogos, eu joguei sem eles, porque isso aí não é do professor, isso é uma coisa de necessidade do futebol. Né? Isso ninguém inventou isso aí, não inventaram agora isso aí. Porque quando você ajunta duas competições, não tem como você manter o mesmo time, né, durante toda a campanha. Então você muda. Então isso aí já é uma coisa, sabe, que se faz há muito tempo, né? E principalmente aqui, você, né, Muri, que trabalhou no São Paulo, começou no São Paulo, foi auxiliar do Tele, teve oportunidade de dirigir o São Paulo. E o São Paulo, principalmente na década de 90, foi o exemplo da fisiologia, né? A fisiologia, quando entrou nos outros clubes, ou quando ela entrou para valer nos outros clubes grandes, o São Paulo já a usava muito, muito forte, com a questão do secar, com a questão de tirar um jogador do treinamento, tirar de uma partida. Isso você sabe muito bem, né? Acontece que a gente, nós técnicos brasileiros, a gente tem um problema sério, que a gente não administra muito bem o marketing nosso. Então tudo isso que se tem hoje, por exemplo, o GPS, né, que a gente vê a quantidade de quilômetros que o cara está correndo ou não, a intensidade, né, que o jogador tem, tudo isso nós usamos, os técnicos brasileiros, só que a gente não passa isso para fora, né? Então é uma coisa que é interna nossa, né, porque são números, e às vezes números não é bom estar passando, porque tem uma comparação, né, de jogador para outro. Então, mas isso aí já faz muito tempo, entendeu? Só que agora virou uma coisa chata em relação até à própria imprensa, né, que tem muitos amigos, mas eu tenho uma opinião, depois do 7-1, ficou muito chato, só se bate no técnico, é o técnico, e não é bem assim. Nós temos um problema muito grande de gestão no futebol brasileiro, que é horrível, né? Então nós temos muitas coisas que nós temos que melhorar, na base nós temos que melhorar, mas é todo dia a mesma história, é o técnico, e a gente não sai do lugar, né? Claro que todos nós temos que melhorar, quem não? Temos que estudar. Mas aqui no Brasil, as pessoas pensam que não, mas os técnicos estudam muito, cara. Hoje em dia, se você vai ver um técnico de futebol, que ele estuda para enfrentar outro time... Né? Ele analisa, né, o que se faz com essa... E, né, e você trabalhou com o Cláudio Gliro, né, muito tempo. Eu tenho o meu, é certo, tem o Felipe na Portuguesa, que, que monta as edições, que faz... E né, você tem razão quando você fala isso, muito certo. É que tudo hoje é muito estudado, ou seja, não se faz um treinamento mais porque o técnico acha isso ou aquilo. O treinamento é em cima dos dados do scout que foi feito no último jogo, ou seja, se errou muito passe, se finalizou pouco, se marcou pouco. Hoje se tem um estudo muito grande, só que no Brasil a gente, os técnicos nossos às vezes ficam até meio com receio de estar falando, né? Então a gente fica escutando o tempo todo isso, entendeu? Então já estamos cansados disso. Eu acho que as pessoas, né, têm que também ver o que, que os técnicos brasileiros fazem. Né? E fazem e treinam bem, cara. Poucos lugares. Você falou uma coisa interessante. Aqui, entendeu? Você falou uma coisa interessante, Muri. E na sexta-feira passada, na antivéspera do jogo com a Tombense, eu fiz um coletivo. E eu ia fazer acho que 25 minutos de coletivo ou 30 minutos na sexta-feira. O meu time, titular, considerado titular, muito mal durante o treinamento, time de baixo atropelando. Eu deu 20 minutos, acabei o treino. Aí eu conversando com os meus auxiliares depois do treino, e você sabe disso, eu falei, se fosse há 20 anos atrás, o coletivo era de 90, enquanto não acabasse o jogo, ou seja, hoje você não pode extrapolar, e nós técnicos brasileiros sabemos e estamos completamente amparados por isso, né? Você eu tem sei razão. Porque, veja bem, eu estou falando isso porque eu tenho base no que eu estou falando, porque eu conheço gente lá fora que trabalha nos clubes de fora, gente que já trabalhou, jogador que veio para cá. Então eu procuro me interessar muito, parece que não, mas eu sou um cara que vou muito atrás de informações. Agora mesmo, esse mês, vou ficar lá 15 dias lá no Barcelona, não só para conhecer o que é o treinamento, porque vou ver muito pouco, porque se joga também muito como no Brasil, mas quero conhecer a parte de estrutura do Barcelona, se é profissionalizada, se na base eles trocam os técnicos demais, várias coisas, conceito de tudo, né? Então, mas a questão é que a gente não é bem assim como as pessoas passam, queiram passar, né? E passam demais isso aí, né? Ou seja, depois do 7-1, virou todo mundo uma porcaria, coisa que não é verdade, né? E de fora qualquer técnico é bom. Então nós temos que ter um pouco de calma, né? Para não chutar tanto, porque a gente acha muitas coisas, mas não tem certeza do que a gente faz. Então, eu também dou os parabéns a você, porque voltou e está voltando bem, né? Para a Portuguesa, né? Está... Deve subir a Portuguesa, a gente está torcendo também, porque no futebol é assim, a gente torce com os amigos e. Deus quiser. E tomara que a Portuguesa. Primeiro também a Portuguesa é muito simpática, né? Todos nós aqui de São Paulo, a gente gosta também da Portuguesa, né? Então a gente vai torcer para que. E você está fazendo um grande trabalho e a gente fica contente. Eu agradeço. Ô Maurício, mano, tudo bem? Boa noite. Bem, você. Beleza. Ô Maurício, eu concordo contigo no quesito imprensa. Eu acho que muitas vezes aí os profissionais acabam pegando demais no pé dos treinadores. Principalmente dos brasileiros. Eu até coloquei como exemplo durante essa semana aí o Joel Santana. A gente toma como base aqui o Osório, que tá tentando, aí tá se esforçando para falar o português, e a imprensa acha bonitinho. Ai, tá vendo o Osório, ele tá num país estrangeiro e tá tentando aprender a língua. Quando o Joel foi tentar aprender o inglês ou se expressar em inglês lá fora, a própria imprensa brasileira, ao invés de tentar apoiar o cara, começou a ridicularizar o treinador. Então eu acho que existe uma predisposição com relação à imprensa, sim. Com os treinadores brasileiros, e eu concordo nesse quesito com você. Inclusive, eu tenho batido forte aqui no Osório, porque eu acho que ele está cavando a cova no São Paulo, porque ele tem o interesse de sair de São Paulo e dirigir a seleção mexicana. Eu acho que essas peças que o São Paulo vendeu, na minha opinião, aí dois eram titulares, que era o caso do Souza e do Denilson, e o restante, todos eles eram coadjuvantes. O Tolói era um cara que não era utilizado, e quando jogava, a torcida pegava no pé. Jonathan Cafu era banco, o Bosquilha era banco, enfim, os outros jogadores do São Paulo também eram coadjuvantes. Eu acho que o Osório, ele tá com mimimi danado perante a mídia, tem necessidade nenhuma. Na minha ótica, o São Paulo tem um elenco forte, poderia estar melhor do que está hoje. Você concorda comigo ou não? Não, concordo pelo seguinte, concordo porque todas as vezes que o São Paulo jogou com o time completo, né, O São Paulo realmente é um time diferente, porque tecnicamente é acima da média mesmo. Tem jogadores realmente que fazem a diferença, né? Mas aí, infelizmente, pelas duas competições, aí você achou melhor pôr às vezes um time reserva ou mesclar. Então se perdeu assim muito ponto pelo caminho, né? Mas com certeza é um time que está brigando pelas duas competições, e aí que vai o mérito do treinador, porque aí é mérito do treinador mesmo, porque volta a repetir, está conhecendo o que é o futebol brasileiro, ainda está conhecendo os seus jogadores, e o time ainda está nessa posição brigando. Isso aí a gente não. Isso aí eu não escondo a admiração que tenho por ele nesse sentido, né? Mas só que essas outras coisas que querem impor, que é conceito de rodízio. Rodízio não é conceito, pô. Rodízio é necessidade, pô, entendeu? Então, isso é uma coisa velha, isso é uma coisa antiga, entendeu? Então, é que querem passar que aqui nós, né, nosso técnico, não sabem nada, eles de fora sabem. Não é assim, e eu posso garantir que não é assim, entendeu? Porque conheço, né? Já trabalhei fora do país, né? E tenho muitas informações sobre o que é fora do país. Então, a gente tem que ter um pouco de calma, às vezes, para analisar, né? Porque senão fica uma coisa assim, sabe, sem pé, sem cabeça, cara. É todo mundo no mesmo lugar, não serve mais ninguém, entendeu? Então, não é bem assim, não. Para se analisar um profissional, tem que ter um pouco de calma, tem que saber realmente, tem que ir lá, de vez em quando, dar uma olhadinha no trabalho do cara, se o cara é bom ou não. Por isso que eu acho que tem um buraco aí entre o clube e a comissão técnica, que tem que ter um profissional mesmo da área, um cara que conheça realmente, que isso é uma coisa que eu vou estudar realmente, porque acho que posso exercer, com a experiência que eu tenho, né, esse meio campo, claro, com autonomia, ou seja, ser um profissional realmente com autonomia, que eu possa contratar o técnico, eu possa avaliar o trabalho do técnico, que quando realmente, às vezes, não tem um resultado, né, aí sempre é na base da emoção aqui no país, já querem mandar o cara embora, e às vezes se manda muita gente embora, e são bons treinadores, né, que às vezes não tem tempo. Então eu acho que nesse meio campo aí tem que ter pessoa mais profissional, que eu acho que é a grande diferença, né? Claro, além da parte econômica, né, que é brutal, né, de alguns times da Europa com o Brasil, que não dá para comparar, que as pessoas toda hora querem comparar a Europa com o Brasil, que não dá para comparar. Além da grande diferença econômica, existe a diferença que é profissional, ou seja, os clubes são muito profissionais, né? Em todas as áreas do clube. Então funciona demais como profissional. Aqui não, aqui é muito complicado. Às vezes você põe um amador lá e aí ele admira o jogador, sabe? Quer abraçar o jogador toda hora, sabe? Aí o jogador, sabe, fica com... Não, o jogador tem que ser cobrado como profissional. Mas para isso tem que ter gente, né? Que o jogador realmente respeite. Olha o cara e fala assim, pô, esse cara aí, sabe? Então tem muitas coisas para a gente melhorar o futebol brasileiro. E não só na todo dia batendo na mesma técnica que os técnicos. Não, os técnicos vão melhorar, sim, estamos estudando. A maioria estuda bastante, que eu sei. Né? Então, nós temos que olhar o futebol brasileiro no geral. Ou seja, eu sou da opinião que depois do 7-1 devia parar. Devia parar, se reunir em algum lugar aí, chamar todos os segmentos, inclusive a imprensa, fisiologia, marketing, tudo. Parar e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar o futebol brasileiro. E dá para fazer muita coisa para melhorar. Né? Claro que está um negócio brutal, porque virou um grande negócio, infelizmente, né? Então, e está uma loucura o grande negócio, né? Fazem qualquer coisa, né? O negócio fica de lado. Então, nós temos que ter muita coisa para melhorar ainda. Os caras batem em treinador, Mujica, porque dá mais audiência. O problema do futebol brasileiro é a gestão. Arruma a gestão para você ver se o resto não... É lógico, mas gosta de bater em treinador. É audiência, infelizmente. Ô, Mujica, mas deixa eu te falar, vamos dar um pouco de risada aqui. Meu amigo Ruizinho mandou uma mensagem pra você, falou, você tá desempregado. Ele voltou dos Estados Unidos pra gente marcar a pizza na casa dele igual a outra lá. Eu, você e Estevão. É fera, meu. É o fera, hein? Tamo aguardando, hein? É sua responsabilidade. E outra, o Ruizinho perguntou pra você se você fazia o Capitão Caverna aqui, esse troglodita, também buscar café lá na concentração de madrugada. E nós dividimos o quarto. Quarto número 1, né, Mori? Isso aí é meu parceiro já de muitos anos. Parceiro eu cheguei no São Paulo. Pô. Cheguei no São Paulo em 77, com 21 anos. Esse cara era o deus do São Paulo. Né? O Mujica mandava você buscar café. Vai lá, o juvenil. Vai, trouxa. Não, ele era bonzinho. Ele era devagar. Era mesmo, Murici? Não, era, pô, eu sempre fui, cara. Parceiro, cara, parceiro. Eu sempre fui, pode ter certeza, que eu sempre fui um cara que me conhece assim pessoalmente. Eu sempre fui um cara, eu sou um cara decente, sou um cara, sabe, sou um cara amigo dos amigos, ou seja. É que às vezes aparece, porque como a gente tá nessa loucura aí, né? E a gente às vezes tem que se defender numa entrevista nessa naquilo. E eu também sou de opinião, pô. Eu não pipoco não, cara. Eu não pipoco nem pra vocês, nem pra dirigente, pra nada, cara. Eu, na hora que eu tenho que dar minha opinião. Por isso que quando batem em mim, batem pra caramba em mim, eu não falo assim pra Jô, que é a minha assessora. Pô, Jô, liga pros caras pra eles acalmar na porta e meter a porrada, porque na hora que chegar a minha vez, meu. Aí toma porrada, né? Aí não, vou dar a minha opinião, entendeu? Eu tenho que dar a minha opinião. Ô, Mujica. É a democracia, né? Exatamente. Ô, Mujica, você dá audiência. Eu recebi uma mensagem agora aqui, um WhatsApp. Eu não vou falar quem é. Eu vou começar o texto, você adivinha, pode ser? Você que sabe. Ó. Beija, boa. Porra! Aí é fácil! Porra! Passa aqueles carros velhos! Oh, peraí, Mujica! Peraí, Mujica, que eu não acabei. Peraí que eu não acabei o WhatsApp, ó. Boa, beija! Você vai acabar isso aí, cara. Quem que é? Não vou... Esse aí é o número um. É o fã número um do programa, pô. Esse aí, não sei o que ele é, meu. Se ele é irmão, se ele é filho, o que ele é, meu. Esse é Márcio Rivelino, com certeza. Que ele falou assim, ó, vou marcar a pizza lá. Imagina isso, cara. Porra, até ele falar a pizza, hein, velho. Caraca, mano. Já esfriou, velho. Vou acabar essa resenha com ele. Ô, Mujica, pô, de novo. Não tenho palavra pra descrever. Eu fui lá fora, liguei pro Muricy. Falei, Muricy, tô com o Estevão aí. Vamos fazer uma surpresa. O Muricy tá lá viajando. O Muricy nunca fala não. Eu sou muito fã do Muricy, viu, Estevão? Oh, então, muito, muito. Aí o cara chegou, disse que eram três ouvintes. Vieram, deu o terceiro. Aí ele tira o fone, Muricy. Põe o fone, falei, meu. Pá, foi animal, põe tá o louco, fone, pô. Pô, campeão, aí tem que pôr o fone, cara. Tá vendo? Tem diferença nisso aí, cara, pô. É, Mujica, sacanagem. É. Mas aí é bom, saber checar, esse programa é legal, os caras são... É uma boa, são ponta, né? Firme, não, e também não pipocam também aí, não, os caras são falam, tem que falar, entendeu? A opinião aí é livre pra caramba, conheço o chefe aí, que é o Zé, que é pô, cara parceiro demais, aí é legal, e aí? Parabéns aí, que é legal, muito legal, Muricy. E aí? Mujica, pra encerrar, quem legal. Vai ser o campeão da Copa do Brasil? Seco? São Paulo. Boa, mestre! Porra, Muricy! Porra, Muricy, que porra, isso? Como Muricy? Assim, Muricy? Ué, eu pedi opinião e deu! Porra, né? São Paulo, time completo? São Paulo, time completo, meu? É complicado, cara. E outra, o Santos já ganhou demais, agora chega, né, meu? Aí você foi bem! Ô, Muricy, você foi bem! Palmeiras, ô, Muricy, e nós aqui? Como é que fica? Que isso? Mujica, aí o campeão brasileiro vai ser quem? Ah, esse aí tá mais pro Corinthians mesmo. O Corinthians é um time que. Pra campeonato longo assim, é um time muito regular, é um time que não erra, entendeu? Então, erra muito pouco. Então, com certeza, o maior favorito é o Corinthians. Também acho, já era. Muricy, pra gente desligar, porque eu sei que, pô, brincadeira, mas você fala, vem o WhatsApp, olha, o Pinha, que era do Exalta Samba, São Paulo, ele mandou aqui, ó, tá te convidando pra ir no Espaço das Américas pra ver o show dele também. Os caras gostam do Muricy, né, velho? Esse é parceiro, esse é parceirão, esse é o Pinha. É pelo sai de casa, né, meu? Eu tô aqui em Biúna, no meio do mato, passarinho pra caramba, hoje vi um macaquinho, mano, não dá pra sair macaquinho. Daqui, né? Macaquinho! Macaquinho! E mais querido... E mais querido... Aí, cheio de trânsito, porra, E mais querido que o Mujica era o pai dele, o Marinho, né? O Marinho fazia cada churrasco. É sensacional. Não dá pra sair daqui, não. Pai do Muricy, né, brincadeira? Legal. O pai não conhecia ela, a gente bom, o pai do Muricy? Ah, fazia toda quarta-feira, tinha um churrasco na casa dele. É mesmo, Mujica? É, meu pai jogava bem pro futebol, cara. Marinho. Era bom jogador. Inclusive morreu jogando na vaga, né? Teve um infarto. É mesmo? É, no campo ali ali na cidade de Jardim, né? No clube do Mé? É, ali. Quando tinha campo, agora não tem mais nada. Mas ele jogava, jogador de vaga. Mas infelizmente, ele falou que ia morrer jogando mesmo e o que aconteceu. É. Mas tá bom. Estevão, se despede aí, você encerra a ligação. Obrigado, meu Mujica. Obrigado, O Estevão que encerra a ligação. Fala, Estevão. Não, mandar um abraço, Muricy. Você não precisa nem falar, né? Você sabe, nós sabemos o carinho, a amizade que a gente tem e estamos esperando você, meu. Você não pode ficar fora, não. Tem não pode ficar, não. Manda abraço pro filhão lá. Vou mandar pro Murilo. Vai firme aí que o trabalho tá legal. Se Deus quiser. Vamos subir o tio. Torcendo e vai dar tudo certo. Maravilha. E o pessoal do programa aí, legal. Sou fã também de vocês. Boa, Murilo. É, vocês são verdadeiros. Vocês devem ter que meter o pau no cara, mete o pau mesmo, não pipoca. Eu também sou assim. Eu gosto desse tipo de. de gente. Então é, eu sou, é isso aí. Sou fã aí e também mandar um grande abraço pro Zé, que faz tempo que eu não vejo ele. Pô, se você ano que vem não quiser voltar, e se quiser vir trabalhar aqui no Estado 97, com o maior prazer, hein, Mujicão? Você não sabe, cara. Puta, você sabe que eu tô recebendo mais convites pra trabalhar em rádio e televisão do que de futebol, cara. É, uma boa, pô. Aí, tá vendo? Desse lado aí, cara. É. Tá vendo? É legal. Mujica, com o maior prazer do mundo. Seria legal mesmo. Seria e é melhor, viu, Muricito? Lá de cá você é a pedra, você é a vidraça. É, começa a tirar os caras agora também um pouquinho, né, meu? É só cacete, Muricito. Não tem porrada só, agora vou dar um pouquinho nos caras, né, meu? Obrigado, Muricito. Um grande abraço. Boa, velho. Valeu. Boa noite pra todos aí. Obrigado. Boa noite. Valeu. Esse aqui, o Muricito Ramalho, que entrou pelo telefone aqui, tá certo? Esse é o Estádio 97, em nome de Esser, construindo com valor. Em nome também de impermeabilizantes, Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Fábio. Fábio é gerente de vendas lá da Recubre Plast, RG, tá ouvindo a gente aí? Sim. Um grande abraço aí para ele, é o Fábio, abração, todo mundo que tá ouvindo a gente, tá bom? Boa. E agora, Benjamin, vamos falar de BV Financeira? Vamos falar de BV Financeira. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Ô, meu amigo Ruizinho, o Rui Marco Antônio Filho, voltou pro Brasil, ele me ligou agora e falou, Benja, acabou meu dinheiro. Gastei tudo lá na Califórnia. Coitado, Ruizinho. Acabou o mundo, velho. É verdade. Coitado. O Ruizinho falou pra mim, pô, Benja, se acabou o dinheiro do Ruizinho, velho. Estamos mortos, RG. Imagina o nosso, RG. Estamos arrebentados. Ei, Estevão. Imagina. Estamos arrebentados, velho. Aonde eu amarro meu barco, velho? O Ruizinho falou pra mim, olha, o dólar 4 pau morar lá fora não dava mais. Eu, hein? E outra. Eu gastei muito mais do que eu tinha, do que eu podia. Aí ele falou, Benja, qual que é o site aí? Caramba, hein? Que eu preciso pelo menos comprar uma caranga que eu tô sem aqui. Aí eu falei, Ruizinho, acessa www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Olha aqui, meu amigo Maurício Matalão também, eu também tô precisando. Maurício, é meucarronovo.com.br. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, Dodozinho. Matalão comprou já. É isso aí, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. E agora o Sombra tem um recado também de HDI, né, Sombra? Você tá lá no seu carro ouvindo o Estádio 97, esperando o sinal abrir, e de repente batem no seu automóvel. Vixe! Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. É de bate pronto, esse é o Estádio 97, também em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nome de nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. Vamos ver algumas mensagens chegaram aqui, vamos ver aqui. Qual o serviço de utilidade pública? Pois não, RG, qual o serviço? As pessoas aí que moram em Porto Alegre, aí, vocês fiquem atentos aí, se alguém de vocês avistarem o carro do Ronaldinho Gaúcho, vocês sobem e subam aí numa árbore, é mesmo, num muro, qualquer lugar, velho, porque o homem tá doidão, hein? Ah, tá doidão, mas, é. Mas não era ele que tava dirigindo. Sim, é, nunca ele que falou, nunca é ele que tá dirigindo. Ei, mas nunca quem nunca ele... jogou o carro no mato, gente? É, então, cuidado. Mas é verdade, Domenico, você nunca voltou louco de algum lugar? Você viu a cara de cansado que ele tava? Eu nunca voltei louco de lugar nenhum. Você nunca voltou chapado de alguma balada, assim? Não, não. Sem querer pegar o guarda-reio? Não, não, não. Você nunca capotou o carro sem querer? Não, porque eu não bebo. Nunca? Nunca. E você, Domenico? Já capotei, mas eu tava... Não. Você capotou no minhocão também, eu, né? Totalmente sóbrio, 11 da manhã, no dia de semana. E você, Estevão, já voltou louco de algum lugar, assim, bateu o carro? Não? Se você mentir, amanhã você acorda com os dois pés pra Estevão, você tá bem, né? Você tá bem com o cara, hein? Já. Você tá bem com o cara, hein, velho? Uma vez o carnaval lá em Cafelândia, rapaz. Porque é bom o carnaval em Cafelândia? Era bom, era o carnaval antigamente oficializado pela Secretaria de Turismo. Carnaval de Cafelândia, Santos e Catanduva, eram os três. Devia ser demais, né? Duas e pouco da manhã eu passei lotado do lado do clube, entrei numa casa do cara lá, pelo amor de Deus. Você tava... Jesus, não. Tava... Ela tinha bebido alguma. Você era jogador? Jogador. Que bom, né? Que belo exemplo, né? Não deixa o Sami saber, não. Já tomou a carcada dele, né? Ah, Estevam, eu tava pra te perguntar desde o começo do programa. Ah. Você que treinou Palmeiras em 2004, né, Estevam? Ah. E você levou aquele time até a quarta posição que levou pra Libertadores. E você treinou lá o Wagner Love, que, putz, tava jogando muito, tava vindo da categoria de base. Jogava muito, cara. Jogava muito mesmo. E a gente só não chegou numa posição melhor porque você perdeu ele no meio da competição, lá ou perto do final. O que acontece com o Wagner Love, hein, Estevam? Não joga, não faz gol. Tá ruim o Corinthians, cara. O que você acha que tá acontecendo? Será que o tempo que ele ficou lá fora, ele perdeu esse time? Né? Eu perdi, Domênico, naquele campeonato. Foram três jogadores importantes. E ele foi um, né? Se tivesse ficado, fatalmente, nós teríamos sido campeões. Primeiro o Marcos, né? Machucou a mão. Seleção, não jogou mais. O Wagner Loves e o Munhoz. Munhoz também, machucou, que era o ataque, era os dois que tinham... O Munhoz não acertou com ninguém. Aí o Wagner Loves, quando começou a jogar, ele acertou com ele. E no treinamento... E a gente perdeu os dois. No treinamento da academia, ele torceu o joelho, operou, cruzado e tal. Eu acho que o Wagner está no momento da carreira. Estranho, né? Difícil falar isso, mas... Você acha que está acabando a carreira dele? É o momento que chega para todos. Né? Alguns mais cedo, outros... Tá. Que nem o Ronaldinho Gaúcho, já foi, né? Mas já não tem talvez a mesma explosão. Eu ainda acho que o Ronaldinho Gaúcho ainda para no Atlético no que vem de novo. De novo? Você não viu o Vitor hoje? Não, sim. Mas não sei, velho. Será? A torcida tá pedindo. O Ronaldinho também já foi, né, Estevam? Já foi, mas a diferença do Ronaldinho e do Wagner é muito grande. Primeiro, realmente são posições diferentes. O Wagner precisa... Da explosão, né? Da explosão. Precisa da força... Por mais artilheiro que ele seja, que ele sabe fazer gol, precisa da explosão, precisa de força, principalmente como se joga hoje no 4-2-3-1 ou no 4 não sei o que, um na frente. Esse um na frente precisa ter muita força, muita movimentação. O Ronaldinho, diferentemente, se ele quiser jogar, se de repente começar a descansar, né, e a dormir um pouquinho, o jogador tem que jogar com a bola no pé. Certo. Quem jogar com a bola no pé é diferente de quem, né? Tem que receber. E é o caso do Vasco. Criação é uma coisa e matador é outra. Você, né? Ser a flecha ou o arco, é diferente. O Thiago Gonçalves faz uma pergunta para você, Estevam. O Thiago Gonçalves mandou pelo estádio97@97fm.com.br. Boa noite, amigões. Espero que todos estejam bem. Gostaria de saber do Estevam se numa possível saída do Osório do Tricolor, se o São Paulo ligasse para ele no dia seguinte, ele cogitaria a hipótese de comandar o Tricolor na próxima temporada. Mande abraço pro meu amigo Gambá Fernando Batista. E manda uma amo ela para minha esposa Jorlene, RG. Saúde e sucesso. Hoje, olha, vou dizer para você. Hoje a minha vinda aqui, me empregaram no Corinthians e no São Paulo. Entendeu, Estevam? E aqui dá sorte. RG, né? Vamos começar a vir. E aqui dá sorte, hein, velho? Nos próximos 15 dias, não. Nos próximos 15 dias... Acho que viesse a proposta, de onde viesse. Vamos supor, Estevam, você classificou para o Palmeiras. Nós temos que terminar. Subiu para a primeira divisão, já acabou o campeonato. Aí você recebesse de São Paulo. Vamos conversar, né? Aí tem que conversar, né? Vamos conversar. É verdade. Mas vai terminar, né, Estevam? Claro. Estevam, não dá para sair. Essa aprendeu, né, Estevam? Não dá para. Não tem condição. E não tem como, né? Então, claro. Tá empregado, né? Não tem como. Tá certo. Tiver mais alguma mensagem chegou aqui. Chegou, por exemplo, aqui do Emerson Tadeu Barros Santos. Boa noite, São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil. Vamos fritar as sardinhas e atropelar o tricolor fake. De novo? Que é tricolor fake? Fluminense. De novo? Ah, mas não vai chegar não, filho. Tira aí. Mas ele atropelou o Palmeiras aí também, né? Você percebeu? Quem? Ele colocou já que o Fluminense chega. É finalista. Olha, aqui o pessoal tá falando, ó. De um lado tem 5 mundiais. E do outro lado, 5 rebaixamentos. Que isso? Ué, louco. Santos e São Paulo. Sim, mas não precisa ficar. Mas porra. O pessoal tá falando aqui. Ah, é. É, só que de um lado, tem o time maior vencedor do Brasil. Ok. Só se informar. Não, se informa, filho. Não, ouvinte, pele, então você que me mandou aqui. Pele pra esse mané, esse aqui. Trouxa que mandou não, aí. Não, não, não ofenda o ouvinte. Sim, esse cretino aí. Não ofenda o ouvinte. É, procurar estudar um pouco mais. Porra, tá do lado de lá. Tem mundial, sim. É só ele estudar um pouquinho. Se ele souber ler, né? Não sei se ele lê também. Porque tem uns porra, tá pra terminar o programa ler. E você vem com essas porras dessas encrencas, olha, velho. Olha aqui, ó. Antes da gente terminar, vamos falar de incorporadora Essa, Benjamin. Vamos lá, vai. Pra gente poder terminar o programa. É, isso aí. Vamos falar de Essa. Porque, olha, todo mundo conhece alguém que tá procurando imóvel, não é? Vou dar a dica. Procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. Eu vou te falar. Só a Essa é assim. A Essa tem negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, além de localização privilegiada em imóveis com alto índice de valorização. Para vocês terem uma ideia, mais de 92% dos clientes comprariam essa de novo. Então, faça parte dessa estatística também, que você não vai se arrepender. Então, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. Aproveitando a dica, aproveita esse fim de semana, vá lá conhecer a Esser Store. Fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, Santo Amaro. Eu vou te falar, as pessoas ficam falando crise. Agora é a hora de fazer bons negócios, hein? A Esser sempre tem conversa boa lá. Então acesse esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pro Paula Gil, pro Guilherme, pra toda a galera da Esser, Dodozito Psicodélico. Vamos agradecer aqui hoje Estevam Soares, senhoras e senhores, mais uma vez abrilhantando o nosso programa. Foi muito legal, Estevão. Muito bacana, Dodô. Muito legal. Quero mandar só um abraço. Toda vez que vem aqui é muito legal. Eu queria mesmo agradecer ao teu assessor de imprensa, o Marcelo, que se não fosse ele, grande Marcelão, não conseguiríamos falar com você, ter. Né? E o palavrão não... que você falou. Falar pro seu filho o palavrão que você falou pra ele. Vou conversar com sua mãe. Você tá dando razão pra mim ou não? Não, mal educado. Mandar um abraço aqui pro Milton Ramos, que é o consultor da Lusa lá, certo? Do Castanheira. E pro mandar um abraço também pro Ricardo André, que é filho do Sodade. Puta, tem tudo isso no WhatsApp. Ô, Estevão. Se todo tudo mundo mandar o WhatsApp é abraço, o programa vai terminar meia-noite e 15 hoje. Todo mundo mandando. A audiência é muito grande. Estevão, manda um abraço pro Jaiminho e pro Rafa, sobrinhos do tio Alberto e da tia Lula. Nossa, opa, o Jaiminho e o Rafa. Lá de Capelândia. É nós na pista. Essa audiência não é brincadeira. E manda um abraço pro Cacau, que é o que realmente que é o cara que te dá todas as dicas. Pastor, que é o cara que Cacau. Cacau virou pastor? Pô, faz tempo. É o tesoureiro da igreja. O Cacau? Cacau, por que você está surpreso? Você conhece que Cacau? Por que você está surpreso? Você conhece Cacau? Claro, só você conhece pessoas. Não, mas quando você conhece Cacau? Com a Bíblia de Batman. Quem é o Cacau? Cacau é o cara que um dia foi pintar meu quarto e tá sentado na minha cama lendo meu jornal junto comigo. Falei, o que você tá fazendo, velho? Tava aí, tomando lendo jornal, foi sair na minha cama, velho. Ai, meu Deus do céu. E teve outro dia que eu cheguei em casa e vi um gemido, lembra isso que eu te falei? Pô, vi um gemido, fui ficar passando na minha casa. Entrei devagarinho, o Ingle, tadinho, ele tava vivo, hein? O Ingle tava todo esparramado no quarto. O Ingle do lado e eu. Não, e ele deitava e falou assim: Ingle! Foi Cacau, pra pintar meu apartamento demorou uma Copa do Mundo, 4 anos. Um abraço pro Cacau, boa demais. Uma salve para o Sistema Soares. Valeu, Estevão. Obrigado pro Marcelo. Obrigado pelas lembranças, Estevão, o assessor de imprensa, a galera toda. Obrigado pro Carlos Ferreira também. Baita presente legal. Grande Carlos Ferreira. Valeu, Carlos. Até o Viana Castelo, né? Não podemos esquecer aqui. Boa. Aí que o RG sofreu contigo, né? Vamos mandar um abraço aqui pros marrecos do Cartola FC. Feliz aniversário pro meu sócio Amadeu Júnior e Alan Santiago. Esse é o Mucuru que participou aqui, fez as vezes do Sombra, né? Na categoria de base do estádio. E fez também um pouco do Mota, né? Viu o jeitinho dele? Jamais. Temos agora a categoria de base, você viu? Só vem os meninos aí. Ô Estevão, e tudo bem que você vai embora, mas segunda-feira você manda o resto dos ingressos do motel, porque é um pra cada um aqui. É um pra cada um, né? Vamos falar com o pessoal lá. Tá bom, então tá bom. RG, quem é que garantiu o presente hoje, RG? Não dá 50 pau, eu 50 pau você. Vai lá, velho. Não, é velho. É isso, velho. Pelo amor de Deus, mano. Dá 50. O RG tá aceitando até ir pra drive em cima. Pode dar, velho. Não tem problema. Pessoal não. De Cumbuca, dá aí pro drive também, pro RG. É. Fechou? Não, fechou não. Lá na perto do Palmeiras não tem mais. Não, o Cumbuca. Lá na Marginal tá firme, pô. Não, mas o Cumbuca não tá mais lá. É. O Radial tem, né? É. Bora, vocês estão bem, né? Bora, vocês estão. Quem ganhou hoje o presente, RG? Vamos lá. Foi o Alexandre Botaló. Tá certo. Esse cara aqui é tudo perigoso. Pra passar aqui, te mandar um abraço aqui também. Pra Milena, pro Felipe, vamos fazer o casamento deles, eu e o Ronaldinho juntos. A Patê, que vai ser assessora também, tá preparando tudo aí, vai ser muito legal, tá bom? Legal. Um grande abraço, vocês estão ouvindo a gente também aí. Obrigado pela audiência. Vamos é isso, acabou? Fecho, posso fechar aqui? Fecho? Então tá bom.

Night Sessions. Do it. Night Sessions. Let's put our living stereo stylus in this group. One group.